ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66. O Inominata que a gente está gravando sobre quadrinhos, mas muito importante antecipar uma estreia que está vindo aí. Bom, aqui é o Felgo e quando o Jason Aaron acerta, ele acerta mesmo. Olá gente, aqui é o Marcos Pedro. Estamos para falar de uma das possíveis maiores sagas de todos os Thors. Vocês vão ver isso no cinema também. Aqui é o Paulo, e ainda bem que o Odson não tem um Death Note. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a gente tá no tema aqui totalmente asgardiano, mas não, calma, claro, a gente não está gravando sobre o filme ainda, né? Esse podcast é para antecipar toda a expectativa que a gente tem sobre o próximo filme, o quarto filme de Thor, Amor e Trovão. E nada mais justo do que a gente falar sobre o quadrinho que deu origem a isso tudo, né? Vocês viram que desde a Comic Con de 2019, a gente foi surpreendido com a Natalie Portman aparecendo no palco e recebendo o Mjolnir, né? Reconstruído, e que ela seria a Thor, né? A poderosa Thor, no novo filme, que tá estreando aí em alguns dias, né? Enfim, pessoal, o run do Jason Aaron justamente vai pegar um lance bem legal pra gente, porque a gente... tem todo um prelúdio de podcast pra você acompanhar. Então, se você nos acompanha há muito tempo, já sabe que a gente fez um podcast sobre o Thor do Jason Aaron, do God of Thunder, né? Que é um espetacular. E, inclusive, um dos vilões vem desse arco, né? Que é o Gore. E a gente cobriu tudo aquilo ali. E também a gente fez um podcast sobre Pecado Original. Era uma época que a gente tinha muito tempo, que a gente podia falar da saga de quadrinho imediatamente assim que ela acabava. E a gente tem esses dois materiais aí prontinho pra gente dar um pontapé inicial e falar sobre a chegada da deusa do trovão, né? Que criou muita expectativa. Principalmente porque uma ideia precursora dela, de que um outro personagem muito misterioso assumiria o manto e por aí vai, foi muito mal executada na forma do Hulk Vermelho. Então, pra quem lembra, né? Aquela ideia de que o Hulk Vermelho, quem era e por aí vai, algo que o Jeff Loeb construiu por anos, né? O Jason Aaron veio com essa ideia de trazer um personagem misterioso e boa parte do primeiro arco de histórias, né? Dos dois primeiros arcos, pra dizer. E que formou o primeiro volume que trabalha com a poderosa Thor. Tinha isso. Tinha esse lance, esse mistério. Colocava algumas pistas soltas, trabalhadas, pra você pesquisar e você tentar adivinhar. A grande diferença é que Jason Aaron soube executar muito bem isso aí. É só você não colocar o Ed McGuinness pra fazer, porque o Ed McGuinness é o buraco negro que distorce o talento de qualquer roteirista. Isso, e outra coisa também. Não é muito difícil também, porque é só tu lembrar que o Jason Aaron não fez a Thor dá um soco no Vigia. Enfim, aí tem essa brincadeira aqui, porque a medida do momento que o Ed McGuinness se casou em trabalhar junto com esses Vingadores agora, com Jason Aaron, parece que Jason Aaron enlouqueceu, né? Ele já era uma mente muito perturbada, mas tinha uma criatividade ímpar, isso era indiscutível, né? E agora me aparece com isso aí, mas assim, se um dia a gente falar sobre o podcast sobre isso, creio que não, mas se um dia a gente falar sobre Vingadores do Aaron McGuinness, aí vocês vão entender por que a gente tá com essa cisma aí. A não ser que você seja o Marcos Pedro, né? Esse é um podcast que vai ser um monólogo, que só o Marcos vai falar. Eu acho injusto culpar o McGuinness pela falta de criatividade do Aaron. Isso é culpa dele. Ele não deveria ter saído do Thor e foi parar em Vingadores. Na verdade, isso é culpa do editor que puxou ele pra... Bom, pessoal, então assim, sem mais delongas, né, a gente vai começar aqui sobre esse primeiro arco de histórias que apresenta a poderosa Thor, né, e que isso já na verdade vai ser aquela expectativa em algumas páginas, assim, de outras revistas, inclusive, justamente pegando aquela ideia de quem era essa pessoa que estava caminhando na lua e segurava o Mjolnir e carregava. Então essa página aí, que é uma página que inclusive entrou no interior das histórias, ela se viu meio que como propaganda em outras histórias aí, certo? E é importante pegar também um momento temporal em que isso aconteceu. A gente falou aí que ela vinha logo depois de Pecado Original, né? Em que o Deus do Trovão Thor, ele recebe um sussurro no ouvido, né? Digamos assim, do grande antagonista dessas histórias, que era, na verdade, o velho Nick Fury, né? Quem, enfim, se vocês tiverem curioso sobre Pecado Original, vai atrás desse podcast aí, vai atrás da revista. E aí ele perde, digamos assim, a dignidade dele, né? Ele derruba o Mjolnir na área azul da lua, no solo lunar, e não consegue mais carregar e fica perturbadíssimo. E essas histórias, basicamente, começam desse momento aí, em que o Deus do Trovão, a gente encontra ele junto com outros Asgardianos, observando, né, o martelo caído, ele lamentando, né, o Odin fica reclamando, quem é que fez isso com meu filho, que tipo de magia horrorosa é essa, que perturbou o meu filho, que isso é injusto, por aí vai. E a Freya, que é tida aqui, né, não é exatamente, mas ter tido aqui com uma mãe, vamos dizer, mãe madacha do Thor, ela fica observando de longe, mas ela é mais ponderada. Enquanto o Odin não, começa a amaldiçoar o martelo, brigar, gritar, e de ver que aqui que a relação do Odin é, inclusive, muito mais perturbada, assim, entre ele e o Mjolnir, né? Um negócio mais odiento, assim. Coisa que em outros quadrinhos a gente, e até pra quem acompanha o filme, sabe que não seria exatamente isso, né? Enfim, em determinado momento, o Odin ouve notícias de que tá tendo um ataque na Terra de gigantes do gelo de Jotunheim, né? Esses gigantes do gelo aparecem, assim, num prequel aí da primeira edição, justamente, do Thor, em que eles agora azuis como no, e gigantescos como foram no filme, né? No cinema, né? E aí eles aparecem pra destruir, né? Atacar uma base de operações submarina da Roxxon, né? Junto com eles está Malekith, que já é um vilão que é recalchutado, vamos dizer assim, ele é melhorado, foi retrabalhado desde a época do Thor God of Thunder, né? E cria, digamos assim, um Malekith digno do que deveria ir pro cinema, e não aquela coisa horrível, né? Que eu até tenho raiva de pronunciar o nome do ator, né? Mas é aquele Christopher Eccleston, né? O Paulo é que gosta dele, eu tenho um ódio dele. Olha lá, eu falei que olha como o cara é falso. Eu esculhambando o cara, tem Dr. Who, e o Coveiro vem falar um negócio desse. Gente, Coveiro... Eu nem ouvi você falando Dr. Who. O Coveiro, ele praticamente, ele tem tatuado Malekith no braço dele. É um dos dois únicos... Mas eu adoro o Malekith. O Malekith dos quadrinhos. Fãs, não, você é um dos dois únicos fãs do Malekith que tem no mundo. Você e o Jason Aaron. E o Jason... E a maior prova de que o Malekith é um péssimo vilão é que o Jason Aaron tem fixação por vilões ruins. A gente vai ver nesse podcast. Não, você tá exagerando. E o Malekith foi realmente muito bem trabalhado. Ele virou um agente do caos aqui. É que, enfim, se você voltar atrás e ir lá nas histórias que a gente gravou sobre God of Thunder, né? O Thor, Deus do Trovão. Você vai ver como ele retrabalha isso, como ele reconquista a posição de poder lá entre os próprios elfos negros, né? Que teve uma pequena guerra civil lá no meio. Foi um ar tão bosta que o Hibiki se recusou a desenhar. Veja que o Paulo aqui, ele tá dividido pra gravar esse podcast. Mas enfim, pessoal, quando o Malekith aparece lá pra ver o que ele, digamos assim, diria alguma coisa. A gente tá tentando nesse quadro e não sabe exatamente. Ele força alguns funcionários da Roxxon, pergunta assim: você vai poder me ajudar a conseguir o que eu quero? E aí os que existem, acabam mortos, né? E apenas um mais espertinho lá que chega e fala assim: tá, eu vou fazer de tudo pra conseguir o que você quer, apesar de eu não saber o que exatamente que você quer, né? Mas aí nesse momento que aparece o Thor montado em um dos seus bodes espaciais, né? Que também vão fazer sua estreia aqui nos cinemas em breve. Eu não sei se esse aí é o Thorfinnish ou o Thorf alguma coisa lá, que eu não me lembro mais o nome dos bodes do Thor. Sei que é sempre alguma coisa assim, um grunhedor de dentes, rangedor de dentes, a tradução seria essa. Esse que ele tá montado é o Thorf Gnasha. E aí ele vai atravessando a redoma lá da base, começa a brigar com o Malekith, e aí acontece uma coisa assim, drástica com ele. Ele perde um dos braços no meio da luta, né? O Thor não tá o mesmo, ele tá completamente contestado aqui, não se reconhece, não sabe o valor dele mais, não sabe se é digno. Tá lutando com aquele machado dele, o Jarnborn, né? Que ele acabou tomando pra ele, que é uma arma que o Jason Aaron retroativamente colocou como sendo uma das primeiras armas que o Thor usava antes de se tornar digno pra ter o Mjolnir, né? E aí a gente vê uma cena em quadro, assim, fora do quadrinho, né? E o Thor cai, o braço dele em sangue vai pra um lado, e aí o Malekith, acho que consegue pelo menos saber que, em que local exatamente tá aquilo que ele quer, né? E aí a gente vê aquela página que a gente viu em outros quadrinhos, né? Que se via como se fosse um prequel, né? Uma introdução da nova Thor, né? Que aparece alguém caminhando na lua, por sorte a área azul da lua, então a área respirável, né? É a única área em que você pode estar na lua sem uma roupa específica. Essa pessoa ergue o martelo e aí os dizeres do martelo mudam, né? Você vê que onde aparece Ri, muda o sinalzinho de S pra Chi e aí ela surge com uma nova Thor, né? Logo em seguida a gente tem as primeiras pistas de quem é que poderia ser essa nova Thor, porque ela é uma personagem em que ela se surpreende de ter conseguido o martelo e tudo que ela sabe sobre o martelo é o que ela conhece de como o próprio Thor usa o martelo. Então, os primeiros movimentos dela com o martelo é ela... Nossa, eu me transformei e tal. Eu ganhei uma armadura. E, peraí, como é que o Thor manuseava mesmo esse martelo? Ele girava ele como se fosse um... Sei lá, uma como é o nome daquela arminha que tem? Aquele negócio que tem uma bola no meio, enfim. Uma o quê? Uma funda, né? Como se fosse uma funda. E aí ele arremessava isso e o martelo é que me levava. Então ela consegue fazer o mesmo, meio que intuitivamente. E com isso ela chega numa região lá, na Terra, e que já tá quase tudo congelado. Ela vê heróis de Asgard lá congelados, né? Tem o Ogum, Frandal, né? Olha, já tem uma dica de quem é, porque é uma pessoa que não tem, não assiste YouTube, porque senão ela já teria pegado o celular, olhado assim, tutorial. Como usar o Mjolnir. Com certeza tem um indiano no YouTube que já fez isso. É, mas sim, mas ela também tinha uma experiência própria ali de ver como é que o amigo dela usava, né? Cara, deve ter um tutorial de 2 horas explicando cada negócio assim. Não, se você apertar o botão, um Konami Code aqui no Mjolnir, ele vai te dar um novo superpoder genérico. E aí, à medida de que ela vai avançando, ela vê também outros heróis da Terra sendo congelados, né? Vê Homem-Aranha, Vingadores e por aí vai. Curiosamente, apesar de a gente não ter ideia de quem ela é, ela começa a usar alguns jargões asgardianos, né? Tipo, pelos ossos da Irme, pelas barbas de Odin, enfim, tô inventando aqui, mas ela começa a suscitar algumas coisas. Então deixa a dubiedade. Bom, se ela tá falando isso, será que ela é da Terra mesmo? Ou será que ela é uma asgardiana? Será a Sif? Muita gente na época começou a achar também que era, né? E ela topa com as primeiras ameaças dela, que são os gigantes do gelo. Ela tá super muito forte, assim. Então os gigantes do gelo, a princípio, vão lidar ela como se fosse um brinquedinho, né? Tipo assim, uma Thor mulher, que tá engraçadinho e tal. Aí primeiro o ataque deles é bem bobinho assim, só que ela resiste com o Mjolnir. Não só resiste, como ela trava a lança dele e quebra. Quando eles lançam aquelas esferas de gelo, que seriam lá uns cachorros de gelo, ela também destrói eles como se fosse vidro assim, facilmente. E começa a mostrar poderes ainda maiores, né? Ela lança como se fossem uns tipos de raios que formam, dão voltas, são circulares e por aí vai. Coisa que torna um cuzô. E aí os gigantes começam a ver que o negócio é mais sério. Lá no interior da base, onde esses gigantes de gelo já atacaram, né? A gente vê que tá o Darryl Aeger, que é outro vilão que a gente viu da época do Thor, lá de Thor God of Thunder, que hoje em dia não é segredo pra mais ninguém, né? Ele é o CEO da Roxxon, que também é um Minotauro, né? Então ele tem essa característica ímpar que até então ninguém explicava por quê. Por que ele é um Minotauro? Tem alguma coisa a ver com o personagem grego e por aí vai? Não, ele não é um Minotauro, acabou, né? Na verdade, o Darryl Aeger, ele é um empresário grego e ele tá realmente com a maldição do Minotauro. Lá em edição 7, o passado dele, ele diz, vim uns piratas gregos aqui, eu rezei pra virar Minotauro. Cada origem dele, certo. Ele foi atacado por piratas, aí ele rezou para o deus Búfalo. Realmente. E aí ele pega a maldição do Minotauro, que é da mitologia grega mesmo. E o curioso é que Darryl Aeger sempre é aquele vilão totalmente corporativista, né? O Elon Musk daquela época, né? Que o Elon Musk não era tão vilanesco assim. Mas ele tudo pensa em vamos ganhar as ações desse jeito e por aí vai e tal. Ele tá escondendo alguma coisa que o gigante de gelo quer nessa base. E o Malekith tá meio que intermediando essa história. Salvo engano, a parceria que a gente vê aqui dele nessas histórias editoras com o Ulick, que é o Troll, já acontecia lá na época do God of Thunder. Então, meio que acontece uma briga entre dois reinos aqui, né? O Midgard com o reino dos Trolls lá, né? O Ulick. E tá, do outro lado tá o Malekith com os Gigantes do Gelo, né? E meio que uma briga de pau a pau assim, vamos dizer. Só que o Dario Anger, ele sempre prioriza, digamos assim, o menor custo dos problemas dele. Então, na primeira oportunidade que ele tem de fugir da briga e tá, tipo, numa sala especial, altamente protegida, ele vai. Ele dá as costas lá pro Ulick, que fica se tretando lá com os Gigantes do Gelo. E aí, no meio do caminho, quando ele tá partindo pra segurança dele, ele topa com a poderosa Thor. E tá tão surpreendida quanto ele. Tipo assim, peraí, eu tô protegendo você. E ele, nossa, você é que a nova, uma nova mulher que vai segurar o Mjolnir. Você é a nova Thor, né? E aí, o meio que ela é obrigada, digamos assim, a poderosa Thor, a escolher um lado pra lutar. Como ela é trancada do lado de fora da sala protegida lá do Dario Anger, ela tem que tretar com os Gigantes do Gelo e Malekith, né? Finalmente a gente descobre, né, quando começa lá pelo terceiro quadrinho, né, o que é que tá motivando essa união entre o Malekith e os Gigantes do Gelo, né? Num flashback rapidamente aí, a gente vê que eles se uniram lá pra, enfim, fazer um ataque a Asgard, e eles, Malekith tá prometendo pra eles uma coisa que eles queriam há bastante tempo em troca da fidelidade desses Gigantes de Gelo, que seria o crânio do Lauf, que seria o rei dos Gigantes de Gelo lá. Pelo que eu entendi, acho que de alguma maneira eles iriam, não sei se alguém que tomasse o crânio do Lauf ia se tornar o rei, ou se as intenções dele eram ressuscitar o Lauf. Não fica bem claro o que é que os Gigantes do Gelo queria, mas o que o Malekith queria era justamente fazer um acordo com aquele lado de lá, né? Bom, enfim, voltando para o presente, né, a gente vê que o Malekith tá muito curioso com essa nova poderosa Thor. O cara é o agente do caos total, é um sádico, porque ele justamente tá com o braço do Thor, que ele acabou de decepar, usando como se fosse um cachecol. É absurdo isso, né? Enfim. E aí o Malekith, destinha da poderosa Thor, né, acha que ela não é nada, e aí fala assim, ó, Gigantes deles, cuidem dela aí, que enquanto isso eu vou tentar ir atrás do que a gente quer, que é justamente o crânio lá do Lauf, que tá escondido atrás dessa porta aqui. Enfim, pra surpresa lá dos Gigantes do Gelo, a poderosa Thor, ela é muito, mas muito surpreendente do que o antigo, né? Pra começar, eles, quando engolem ela lá, que tipo, resolvi lá, ela sai estourando já a cabeça de um. Depois pega um pedaço, que não sei se é um pedaço de um osso do crânio do Gigante do Gelo, começa a socar os outros. Ela também é capaz de, quando lança o Mjolnir, ela meio que dá um comando no Mjolnir, que o Mjolnir vai mudando de direção e rota ao pensamento dela. Ou assim parece, né? Que tem uma vida própria. Lá dentro, quando o Malekith finalmente entra, ele vai tretar com o Dario Anger, que aí vira Minotauro, começa uma briga violenta entre eles, enquanto tá o outro quebra-pau do outro lado. Os Gigantes de Gelo realmente perderam feio. Essa base onde eles estão, ela é uma base, tipo uma base flutuante, uma coisa assim. Que os Gigantes de Gelo tiveram acesso, formando uma ponte de gelo que travou a base. E aí a poderosa Thor consegue derrubar o chão e eles estão prestes a cair dessa base aí. Quando ela dá conta deles, né, sobra pra ela entrar nesse cofre, nessa área fechada onde dá o Dario Anger e o Malekith. Vale ressaltar que, de algum modo, quando ela tava atacando eles, o próprio Mjolnir se trancou lá dentro do cofre e tinha poucos segundos pra... Aquela coisa que o Thor já tinha, né, quando ficava afastado do Mjolnir, ele voltava à forma de Donald Blake, né? Então tinha poucos segundos pra própria poderosa Thor também se destransformar, né? E aí ela consegue abrir essa porta assim usando as próprias mãos, né? E com a força que ela mantém como poderosa Thor. O Mjolnir, quando escapa, começa a fazer aquelas voltas mirabolantes dele, né? Aí sim derruba o restante que sobrava de Gigante de Gelo. E ela topa lá dentro com a briga entre o Malekith e o Dario Anger, né? Só que em vez de resolver a coisa entre eles, aparece um quinto elemento aqui, né, dessa confusão toda, né, de considerar o Gigante do Gelo, a Roxxon, Malekith e ela, que seria o poderoso Thor Odinson mesmo, que tá meio puto da vida, mas puto mesmo de tá uma pessoa tomando o título dele e carregando Mjolnir, que ele tava enfim, edições anteriores, tentando levantar todo o custo e não conseguia, né? Então, essa quarta edição, que seria a edição final desse arco aqui, ela surpreende justamente porque a briga que deveria ser entre vilões vira briga entre heróis de novo. Aí a gente tem um pequeno flashback de como é que o Thor foi recuperado, de como é que os anões construíram um novo braço de ferro pra ele, de Uru, e que seria um braço digno de um rei, brará, aquelas coisas lá. E aí, assim que ele descobre que tem uma... Então não era só ele segurar com esse braço, não, porque se o braço era digno e ele tá segurando o braço pode segurar o Mjolnir. É, mas o braço tava acoplado nele, piada. Então não dava, né? Mas enfim. Não... O que acontece é que a briga fica de lado entre eles, né? Então, aqui a gente tem, né, um pequeno... Começa, né, essa introdução, né, dessa nova personagem, né, vamos dizer assim. E ela meio que entra numa guerra entre vilões, né? Entra no meio de uma guerra entre vilões, o Dario contra o Malekith. E que o grande lance é essa chegada aí, porque se você pegar toda essa série, todos os deuses, né, estão extremamente FDPs, né? Inclusive o Thor. Todos os deuses estão muito... Porque o Jason Aaron, ele escutou a mesma coisa que o Thor escutou quando o Nick Fury falou, cara, ele botou na cabeça, não, o Gorr tinha razão, eu vou mostrar isso aqui agora. O próprio Thor, né, Thor aí, o Thor Odinson, né, tá completamente assim, sem chão, né, porque já perdeu o martelo, tá vendo outra pessoa portá-lo, ele tenta a todo custo tirar o martelo e só provoca mais caos, né. Inclusive quando ele tenta salvar, né, a base da Roxxon, aí ele perde, né, o braço, que vira meio que quase que um souvenir, né, do Malekith, né. O Malekith, por quase todo esse arco aí, toda essa etapa aí, ele fica andando com o braço do Thor pra cima e pra baixo, né. Mas só uma coisa, vamos ser justos também, que se a gente for olhar a mitologia nórdica, eles ainda estão legaizinhos comparados à versão original. Assim, não tem, né, se você pegar ali no, na versão God of War, né, os deuses aí também estão bem sossegados mesmo, mas aqui eles já estão assim, né, pro padrão, né, ainda mais se comparar com o padrão dos filmes, né, eles estão bem FDP, principalmente o Odin, né, o Odin entra numa aí que, sabe... O Odin, na verdade, sempre foi meio assim mesmo, né, ele tido como um ignorantão e por aí vai. São raras as vezes que retratam ele como o pai de todos, bem o sábio. É tanto que você vê que a briga entre ele e Thor é constante, né? O único que é pai de todos e é razoável era o MC Carter, mas voltando. O que eu tava falando é que, assim, tipo, se a gente for parar pra ver, o Odin era aquele personagem que, quando tava por cima da carne seca, ele se passava de sábio, de condescendente, mas no fim das contas ele era condescendente com todo mundo. Agora que a casa caiu pra ele, aí ele tá mostrando, assim, as verdadeiras cores na base do desespero mesmo, na dele. Aí, assim, é porque ele não teve aquele momento em que ele precisou, assim, ser coisado. Ele é sempre o líder, o fodão, aí de repente agora não é mais o líder e olha lá, mimizento. Depois que... Vale ressaltar, né? Poucas pessoas devem lembrar, mas a velha Asgard não existe mais. A Asgardia é o que existe e que recentemente saiu da Terra e agora parece flutuando lá numa órbita, pelo segundo eles, de Saturno, acho, alguma coisa assim. E quem tá, por enquanto, como a líder, grande líder de Asgard, era a Freya, né? Eles estão ainda disputando ali o poder ainda, se é a Freya, que é a mãe de todos, ou se é ele. Então a gente tá num momento aqui da história em que o Odin acabou de voltar, porque ele ficou sumido uma época aí desde Essência do Medo, uma coisa assim, né? E as mães, né, que tomaram conta, e parece que das mães que tinha, só sobrou a Freya, pelo que eu entendi. Só pra fechar aqui essa parte final desse primeiro arco, durante o decorrer da luta entre o Thor e a poderosa Thor, a gente vê que o Mjolnir tá meio arredio com o Thor. Em algum momento ele acha que ele vai pegar assim, e aí o Mjolnir faz uma curva, vai pra mão da poderosa Thor. Por mais que ele esteja puto, né, e ele nem liga se é uma mulher que tá no lugar, né, quando a mulher encosta o Mjolnir nele, ele fica irritadíssimo. Então, assim, como é que você ousa usar minha própria arma contra mim mesmo? E sacode ele quebrando paredes. Eles dois esquecem quem é os vilões ali. E a poderosa Thor tá todo custo tentando colocar razão nele lá pra ver que os vilões não são eles dois, né? E aí, em determinado momento, quando ele vê que realmente o Mjolnir não só não tá levantando, como renega ele, ele dá de ombros assim, se curva, e aí diz o seguinte, ó, você realmente é mais digna que eu. Agora só me responda uma coisa, você é minha mãe? Porque em determinado momento, assim, toda a história dá a entender que a Freya seria. Então Jason Aaron cutuca essa possibilidade aí, porque ela acha que, na verdade, que enfim. Ela tem que tomar a frente porque o Odin tá se perdendo, enfim, não tá dando conta de nada. E aí a poderosa Thor, em resposta a essa pergunta dele, né, lasca um beijão nele e fala assim, você acha que sua mãe faria isso com você? E ele sai totalmente assim, assustado. Aí, não, eu espero que não, né? E ele desaparece lá. Aí nessa hora aparece a Gaia dizendo, você esqueceu? Na verdade, eu sou sua mãe, não ela. É, então, por isso que eu tô falando assim, mãe que eu, de consideração, né? Eu acho que, não sei se Freya aqui é equivalente à Frigga que aparece nos cinemas, né? Mas seria uma madracha, a verdade é essa. Enfim, o Dario Egger e o Lick pedem pro Thor sair, né? Porque, enfim, vão processar ele. Vai sempre dar aquela cartada corporativa. O Malekith foge, né? Supostamente sem a recompensa dele. Mas a gente vê que por debaixo dos panos ele faz outro acordo com o Dario Egger. E ele sim tem a posse do crânio, enfim, do Laufey. E mais pra frente a gente vai ver que ele pegou a posse disso justamente pra ressuscitar o Laufey. Eu acho que os Gigantes do Gelo não queriam ressuscitar o Laufey. Eles queriam ter a garantia de que o crânio ia ser destruído ou qualquer coisa desse tipo. Pra garantir que algum deles ali se tornasse o próximo rei de Jotunheim, né? Enfim, a poderosa Thor se apresenta pela primeira vez lá na frente da Freya e de alguns Asgardianos. Todo mundo fica meio cismado com ela. Ela desaparece assim com um sorriso de orelha a orelha. Continuaria ali um mistério. No intermédio aí entre essas edições aí desse arco pro próximo, tem um pequeno anual que foi criado aí com três histórias diferentes. Uma das histórias é com o rei Thor Viking e tá naquela terra devastada que o Jason já trabalhou, ter as netas e que mostra que lá naquele futuro lá, as netas pra tentar tirar o rei Thor velho lá daquela depressão que ele vivia, planejaram lá recriar a vida na Terra. A Terra tava devastada, né? Depois de tudo aquele tempo que passou, a humanidade não existia mais. E elas recriaram do jeito que elas imaginavam lá, né? A vida, né? Então tinham as zebras com asa, elefantes com chifres, por aí vai. E criou os primeiros humanos novos, os novos humanos, assim, né? O Humans, né? Que aí o Thor, o velho Thor batizou de Steve e Jane, né? Talvez o melhor amigo dele e a ex-namorada dele, né? E aí a gente tem uma outra história também com o jovem Thor, que é mais uma piadinha lá do... Aquele roteirista CM Punk, né? Que era um ex... o lutador de wrestling lá. Que aí é uma brincadeirinha mais de competição de porre entre ele e o Mephisto. Uma história mais boba. Não interessa pra gente. E aí sim, tem uma história com a poderosa Thor. E que ela, pra se integrar lá em Asgard, ela meio que percebe que ela tem que fazer amizade com os três guerreiros. Que através deles, talvez ela conseguisse ganhar a confiança e a simpatia de outros Asgardianos, né? Tanto que quando ela entra no bar a primeira vez, ela já cria uma confusão, porque ninguém queria lá ela. E aí os três guerreiros, que são aprontadores, mas são tudo gente boa, propõem um monte de desafios pra ela, achando que ela não ia conseguir, que ela não ia ser digna de ser Thor. Então começa um com eles falando ela pra roubar um elmo lá do reino dos Vanheim, né? De ouro lá. Ela luta contra uma criatura de várias cabeças e consegue derrotar. A outra era pra cortar o cabelo de uma rainha de Anaufen lá dos elfos de luz, né, que eles chamam de Light Elves. E aí, em vez de ela roubar o cabelo, então ela conversa com a rainha deixa ela cortar o cabelo. Então ela sempre tem as soluções diferentezinhas para os vários desafios que eles montam. E no decorrer da história, os três guerreiros vão criando confiança e gostando dela e se divertindo com ela, como se divertisse com um velho amigo deles, com o Thor, que tá bem sumido, bem afastado desse arco de histórias daqui pra frente, vamos dizer assim, né? Ele tá bem isolado numa jornada própria. Próximo arco é o Odisson tentando bancar o detetive para descobrir quem é a nova Thor. Só que o Odisson, ele não sabe se a nova Thor, ela nunca viu um tutorial sobre como ser Thor, ele nunca viu um tutorial sobre ser detetive. Ele vai na área azul da lua. Não, ela não pode ser humana porque ela não tem como respirar aqui. Aí passa um ano depois, ele... Ah, é aqui a área azul. Não tinha notado. Aí ele fala lá com um japonês chamado Light Yagami, aí pede um caderno emprestado pra ele. Ele pega o caderno e começa a anotar o nome de todas as mulheres que ele conhece. Aí, essas são as suspeitas. Literalmente, todo o elenco feminino da Marvel inteira. Aí, ele sai escrevendo. Aí, ele vai tentar entrevistar uma por uma. Aí, chega uma hora que ele vai falar com a Jane Foster. Olha assim pra Jane. Ah, você tá doente. É, eu não tinha falado que eu tava doente no podcast anterior, há 5 anos atrás. Ah, é mesmo. Ah, então, mas você tá sabe que é o universo Marvel, tem um monte de curas milagrosas e tudo mais. Não, eu quero usar magia porque magia tem seu preço. Isso aí é uma pegadinha que depois a gente descobre. Ah, é mesmo? Beleza, então. Tchau pra você. Aí ele sai. Ah, essa com certeza não é. Aí ele vai lá. Pode ser a Angela. Vai, ninguém manda tão, tanta fama assim. Pode ser fulano de tal. Pode ser feiticeira escarlate. Pode ser lá, sabe quem? Aí blá blá blá e nada. Enquanto isso, a nova Thor estava enfrentando um cara saído do Reddit disfarçado de homem absorvente, falando que ficou falando pra ela exatamente tudo que o cara do Reddit estavam falando. Ela vai lá, desce a porrada nele e é isso. Enquanto isso, o Odin, ele continua no momento foi mal, tava loucão, que depois ele vai inventar. Foi isso, e olha assim, ah, eu não quero esse negócio aqui, tá muito assim, eu já sei, eu vou pegar o vilão da 10 sagas, super sagas anteriores aqui, trazer ele de volta e pedir ajuda pra ele, pra ele derrotar essa Thor e trazer o Mjolnir pra mim. Aí aparece o Cool. Não vai ser complicado de falar. Serpente, vamos chamar de Serpente. Cool, bota com L. Cool. Bom, Serpente. Serpente vai lá e usa a armadura do Destruidor. Enquanto isso, a poderosa Thor estava numa investigação sobre um vilão insignificante, o Minotauro. Que aí nisso, o Serpente vai lá, aí luta. Aí o Thor olha assim, vai falar com a Freya. Freya, nós precisamos ajudar aqui a Thor. Aí ela tem razão. Aí quem tu vai chamar? Disso, a gente pode chamar todo o elenco da Marvel. Não, vamos chamar só as mulheres. E por que não chama todo o elenco da Marvel? Não, quero chamar só as mulheres. Por que não? E aí vai lá, aí tem aquele momento, aí chama todo mundo, vai Feiticeira Escarlate, Capitã Marvel, por aí vai a Viúva Negra, não sei o que ela tá fazendo ali, porque ela só vai atirar bala. Aí, quando isso tava acontecendo, tava a... Quem sabe onde tava a... É Ross Solomon, que ela tava andando de um pro outro. Teoricamente, ela tava de férias, só que ela não tava de férias, que ela tava investigando a Roxxon. Aí, de repente, ela dá uma paradinha na área do da Lua, dá uma olhada no Mjolnir, aí todo mundo narrando. Deve ser ela, então. Aí, a Thor resolve parar, os bandidos fogem, por aí vai. Aí, ela dá um tchau pra todo mundo lá da participação especial. O Odson olha pra ela e me diz de identidade secreta. Aí, cara, o plot, os vilões, lembra? Vilões. Aí, não, mas eu quero saber da identidade secreta. Não, mas cara, mas os vilões, a gente tem que ir pro plot, é mais importante isso. Aí, olha, eu te conto o segredo misterioso que eu não posso contar pra ninguém, se você contar o seu segredo misterioso que não pode contar pra ninguém. Aí, o roteirista vai revelar na hora certa. Não se preocupe, não precisa. Eu sei que você é Ross Solomon. Se eu sou Ross Solomon, então quem é aquela aí atrás de ti? Aí ele olha pra trás, era Ross Solomon. É, tu que tá fazendo aqui estragando a minha operação com a Thor? Aí ele olha pra trás, a Thor já tinha sumido. Aí o cara, ok, você não é a Thor? Não. Ah, que merda. Aí ele pega, rasga o negócio. É, eu não sou um bom detetive mesmo, então não sei mais quem pode ser essa Thor. Pode ser qualquer pessoa no universo. Aí a gente vai olhar, era a única pessoa que tinha riscado a lista, que era a Jane Foster. Nota que o Odson, ele é que nem eu lendo o assassinato no Expresso Oriente, que eu apostei que a única pessoa inocente era o assassino. Não sei se por conta de que o volume ia acabar, o Jason Aaron resolveu adiantar meio que um pouco essa revelação. Em 4 edições, ele faz meio que essa costura aí, de vários personagens que a gente passou, claro, foram 8 edições, passou quase um ano isso. E que a gente apostava. Uma delas era a Sif, inclusive. Por quê? Porque a própria Thor, ela falava em jargões asgardianos, como eu falei. Então isso deixou o Thor, assim, colocou um monte de suspeitas, inclusive de gente que nem não esperava, né? Tipo a Carnila e por aí vai nessa lista aí. E outras personagens asgardianos que eu nem conhecia, assim. E aí, por causa da Sif, ela trata com uma grande ofensa, né? Digamos assim, ela tenta jogar a bebida na cara do Thor e por aí vai. E ele passa, digamos assim, até ter essa briga final aí dentro da Roxxon, né? Ele passa várias edições aí, indo atrás de cada uma delas. E me surpreende muito o Odisson. Surpreendeu todo mundo, na verdade, que ele ficou um filho da puta, né? Ele coloca o culo aí, com L, como se fosse o ministro da justiça, uma coisa assim. Eu acho que é isso, ministro da justiça dele, né? E ele volta como se fosse o grande irmão. É claro, teve um tempo que ele ficou ele e o culo lá sumido, acho que na velha Asgard. Eles estão acabando de voltar agora. Então, o que é que ficou esse grande tempo pra o culo voltar a ter confiança nele e por aí vai? Ninguém rola, né? Até a gente pensava na égua. Porque ele tinha medo, né? É. Mas enfim, não exatamente. Não, Odin não tinha tanto medo assim. Mas a gente pensava até que por algum momento esse Odin mais rancoroso e por aí vai, ele era um cara que tava sendo manipulado pelo Serpente, né? De novo, né? De alguma maneira. Mas só que não. Na verdade, o Serpente tava fazendo o papel dele lá e digamos assim, se aproveitando e sendo bem solícito. Ah, meu irmão, e pra ver, que realmente o Odin era muito mais poderoso que ele. Então tava sendo só o meio que o baba-ovo e se aproveitando da situação, né? Eu acho que é aqui que, inclusive, o Kulo cria, já que ele não podia ter o Mjolnir, né? Ele, de provocação, cria a guarda do martelo, né? Uma contextualização que tem que ser feita. Essas 8 primeiras edições, elas são concomitantes ao Time Thrown Out. Então, o Jason Aaron teve que correr muito, e tinha que ser em 8 edições, porque ia parar tudo na Marvel, quando tivesse as Guerras Secretas, e tinha que terminar em um cliffhanger. E no lugar ia ficar aquela minissérie dos Thors, né? De vários Thors, da guarda do Thor, sei lá. Exato, então assim, tipo, ele teve que correr pra terminar em 8 edições e com um cliffhanger, porque depois ia reiniciar. E a Thor, vale ressaltar, ela foi uma das escolhidas pra estar naquela arca lá do Reed Richards, não é isso? Foi, sim. Foi uma das que o Hickman colocou pra não usar, literalmente. Enfim, mas segurou ela pelo menos, né? Senão ela ia aparecer totalmente transformada lá naquela minissérie. Essas 8 edições, no final das contas, viraram uma pequena introdução, né, pro próximo arco, né? Que aí depois muda pra revista, né, da Poder. Poderosa Thor, né? The Mighty, né? Da poderosíssima Thor, né? The Mighty Thor. Então meio que serviu aí de introdução, né? E de certa forma aí já começa a plantar, né? Basicamente essas 8 edições têm todos os elementos que mais pra frente vão ser explorados, né? A aliança do Dario Egger com o Malekith, o plano, né, do Malekith aí, né? Que vai se desdobrar, né? Que é, ele faz um acordo, acho que já nessas 8 edições, com o Dario Egger de fornecer Salvar Taen, que é a terra lá dos Elfos Negros, né? Vocês partem lá de um plano lá dele, né? De conquista, né? Dos agora 10 reinos, né? Vale lembrar que agora não são mais 9 reinos, mas 10 reinos. O reino tá, né, incluso agora e o Aaron transformou o reino, mudou umas letrinhas, agora é Heaven, em vez de ser Heaven. Isso aqui é no Heaven. Brasil ficou como Paraíso com Y no lugar do I. Enfim. Tudo bem, Paraíso com Y, tá dentro da ideia. Mesmo não foi com Z, né? E aí meio que já planta, né? O que vai ser bem trabalhado aí nas próximas edições. Próxima edição, que é a Poderosa Thor, vem justamente depois das Guerras Secretas, em que a gente já vê que o Aaron tá trabalhando já um caminho mais bem elaborado pra uma grande saga que ele vai fazer daqui a uns 2 anos, vamos dizer assim. Então ele já tá com isso mais bem trabalhado na cabeça dele, né? Que aí vem o primeiro arco aí, que é justamente o da Guerra dos Elfos, né? Que aí o Felga vai falar aí. Bom, a gente já sabe que a Thor é a Jane Foster, né? A gente sabe que ela tá enfrentando uma doença terrível, né? Que é o câncer. E aí, o Aaron, né? O Aaron é meio malucão e tal, mas ele conseguiu tratar esse tema até com uma bastante sensibilidade nessa questão da doença da personagem, né? Acho que apesar de toda a fantasia, de toda a questão, né, de usar o Mjolnir e tal, de virar a poderosíssima Thor, ela tinha essa grande batalha, né, pela frente, que era essa luta contra o câncer. Então, basicamente, a história começa ela fazendo uma sessão de quimioterapia, né? Enquanto começa, então, a surgir, né, as notícias, né? Principalmente as imagens, né, um satélite da Roxxon, né, é atingido por vários, centenas de elfos da luz, né, elfos da luz, né, que foram jogados no espaço, né, e com vários anúncios indicando uma guerra dos reinos, né. E aí mais pra frente a gente descobre, né, que com a ajuda da Roxxon o Malekith invade, né, Alfheim, ele invade a terra dos elfos da luz, né. E por sinal, deixa eu até criar um parênteses aí, a tradução pega mal pra caramba, porque tem a dubiedade lá no inglês, né? O light é em oposição ao dark, né? São os elfos claros com os elfos sombrios, né? Os elfos negros, por aí vai. Só que realmente, qualquer tradução um pouquinho errada aí ia pegar mal. Então, eu não sei nem como é que traduziram no quadrinho, mas a gente tá chamando aqui de elfos da luz, mas poderia ser os elfos de pele clara, vamos dizer assim. Mas pra gente não... não polemizar, eu nem sei. Quem tá lendo aí em português aí, faz um tempo que eu comprei isso aqui, então não me lembro como é que estavam traduzindo, mas em RPG a gente, os elfos sombrios e os outros elfos todos que são os light, os claros, né, eles são elfos da floresta, elfos da montanha e aí vai, eles resolvem desse jeito aí. Então, aqui a gente, né, são os elfos da... É os elfos da luz que o reino passa a ser então atacado, né? A poderosa Thor acaba intervindo porque tem um satélite vindo em torno do planeta, né? Vindo em torno da... vamos dizer assim, direto, acho que pra Washington, né? Se eu não me engano. E ela, então, ela... Pra evitar essa queda desse satélite da Roxxon, ela vai lá, você interrompe a sua sessão de quimioterapia e vai lá ajudar, né? Coisa. Inclusive, os Vingadores estavam lá, ela fez todos os Vingadores se sentirem inúteis, pra variar, né? Enfim, ela, pra variar, salvou o dia. Ela vai pro espaço ver, né, toda aquela cena, aquele morticídio, né, de elfos da luz, né? E essa questão, então, acaba indo pro chamado Congresso dos Reinos, né? Uhum. Que é o lugar onde tá todos os... a representação dos 10 reinos, né? Que gira em torno da Árvore da Vida, né? Yggdrasil. Eu acho que é assim. Yggdrasil. Aí vai lá, começa aquele papo meio Star Wars, não vai invadir, não tá acontecendo nada, salvar terreno não fez nada, Alfenheim tá não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, e no final das contas não acontece nada, né? Vale lembrar que em razão dos atos acontecidos no primeiro arco, né, Freya tá presa, né, por traição, né, ela acabou ficando do lado da Thor, lá no meio da briga com Odin, então ela acabou ficando presa, então a Thor resolve ir lá pra Alfenheim pra resolver a coisa, né? Então, pra isso, ela vai até a Bifrost, né? Que é guardada pelo Heimdall. Uhum. E, né, acaba tendo que enfrentar uma briga com chamada guarda do... É guarda do martelo ou guarda do trovão, né? Não, a guarda do trovão. Trovão, é. Eu falei errado. É, a Thunder Guard. É. O que eu acho legal dessa aí é que você vê que já era uma pista que talvez tivesse sido colocado antes e vai justificar muita coisa, é que há uma intimidade aí entre a Thor e o Heimdall, entendeu? Porque tem uma intimidade aí, os dois se conhecem até relativamente bem, né? Heimdall acaba sendo preso e ela vai pra Alfenheim, que tá lá em uma zona de guerra, né? O Heimdall dá cobertura pra ela foge, né? Isso. O Heimdall dá cobertura pra ela, cai fora. Ela, vamos dizer assim, ela não foge, né? Ela é tragada pela Bifrost e fala, ah, meu, vai lá resolver Alfenheim. Ela impulsiona ela pra lá, né? Isso. E aí a gente também começa a descobrir, né, que essa invasão é, na verdade, uma, vamos dizer assim, da mesma forma, né, que foi formada a Liga dos Reinos lá em, acho que lá no começo das histórias lá, né, do... Tordes e Trovão. Isso. Lá, aqui também o Malekith começa a formar a sua versão de maldade da Liga dos Reinos, né, juntando, assim, partes dos vilões de cada um dos reinos, né, incluindo, né, ele traz de volta aqui Loki, né? Isso. Pra esse, vamos dizer assim, esse congresso do mal aqui que ele tá montando, com que o objetivo é provocar uma guerra total entre todos os reinos. Aí fica uma pergunta, o representante de Midgard é o Reed? Não, seria o Dario, né? Na sua cabeça e na sua cronologia pessoal, vai ser. Mas enfim, aproveitando a interrupção aí, vale ressaltar que dessa vez não tem mais Kid Loki, não tem mais Loki adolescente, nem Loki bonzinho, nem nada. O Loki voltou, digamos assim, a ser aquele cara meio dúbio, né? No mínimo. Vamos colocar assim. É um momento que acontece pós-Guerras Secretas, tá tudo meio que zerado. Aqui também nessa história mostra um pouco, né, do, vamos dizer assim, uma reconstrução, né, do relacionamento do Loki com o seu pai, né, o Laufeyson, né, vai lembrar que o Loki é um gigante do gelo, né, apesar de ser criado pelos deuses de Asgard. E aqui meio que mostra, né, o Laufeyson foi ressuscitado, né, a partir da magia lá do Malekith. E, mas assim, o relacionamento dos dois, pra variar, né, não é lá dos melhores. O Laufeyson acha que o Loki não é forte o suficiente, que vive só de trapaça, o que é verdade e tal. Mas é, enfim. Quando a poderosa Thor chega lá em Alfenheim, ela pega todo o cenário de guerra e tal. Os elfos negros, com a ajuda dos equipamentos da Roxxon, devastando tudo e tal. Enquanto isso, né, o Malekith vai puxando, né, as suas cordinhas, né, utilizando as chamadas, né, os elfos da guerra, né, que são essas três aqui, né, pra, vamos dizer assim, servir meio que de guia dos planos. Além da Liga do Mal, também temos a participação da Encantor, que ela vai ter um papel aí pra ajudar o plano, a conclusão aqui do plano do Malekith, pra dominar aqui a Salvartine. Bom, enfim, a Thor acaba encontrando o Loki, começa lá uma briga entre, né, entre eles, né, esse Loki aí acaba até invocando, né, todas as outras versões de Loki que ele teve, né. É, a gente acha que são versões, mas depois vê que é magia ainda, tudo isso não é, digamos assim, variantes pra quem acabou de sair das histórias da série do Loki. Mas alguma dessas personificações aqui aparecem como easter egg na minissérie lá da Disney+, tá? Esse Hulk Thor, esse Thor meio medieval aqui, o Kid Log, que já era um personagem já conhecido, e por aí vai, né? É, inclusive uma das ilusões é a Loki, né? Não a Sylvie, mas a Loki bem malvadona lá, né? Exatamente. Não é a Loki DJ, não, tá, gente? É a versão feminina da Loki. Muito específico isso, mas tudo bem. Enfim. Passada a briga, né? A briga acaba sendo interrompida, né? Porque a Roxxon resolve jogar uma porrada de bombas, né? Em cima do reino aí, né? Alfenheim. Joga bombas, quer dizer, elfos negros montados em morcegos jogando bombas da Roxxon. Então tá um negócio tá muito mais integrado que a Liga dos Reinos lá. Tá, a Liga do Mal tá saindo muito bem, assim. Enfim, a poderosa Thor consegue evitar um desastre maior, né? Mas ela quase que ela morre aí nessa, né? Porque ela acaba até voltando à forma de Jane Foster, né? Novo, né? Se afasta do martelo e quase dança, né? É, né? Enquanto isso lá, enquanto ela tenta recuperar o martelo enquanto tá em queda livre, né? Lá em Asgardia, né? Começa o julgamento da Freya, né? Mas aqui, o que acaba acontecendo no final das contas em Alfenheim? A rainha dos Elfos da Luz interrompe a briga e tal, fala que vai conversar com o Malekith para resolver, ia resolver a situação com o Malekith, que não ia ter esse negócio de guerra e tal. A Thor fala, meu, não cai nessa, que isso vai dar ruim, não sei o quê, ela não ouve. Os dois vão para uma sala, né, que aparentemente seria da confiança da rainha, né, dos Elfos da Luz, que é o nome dela aqui mesmo? Auelsa, rainha Auelsa. Só que no final dos contos era uma armadilha que foi preparada com a ajuda da Encantor, certo? E aí no final das contas a rainha ela é hipnotizada, sofre lá uma lavagem cerebral e acaba, vamos dizer assim, aceitando se casar com o Malekith. Aí o Malekith também se torna regente então de Alfenheim. Enfim, um acordo de paz aí foi obtido. É o seguinte, há uma resistência em Alfheim, né, que desaparece, mas o que, que a rainha pensou? Em que ia ter um acordo, eles uniam os elfos, vamos dizer assim, ela tava sendo já manipulada ali, mas ela queria negociar de algum jeito pra parar as mortes, e mesmo casando com as mortes por aí vai, praticamente o Malekith não queria nem se juntar com os Light Elves, né, com os Elfos da Luz. Ele queria só ocupar o terreno e que se fodam os outros Elfos. Então houve uma fuga em massa dos Elfos da Luz, porque não parou a matança aí. No caso da tradução para português, que eu tô olhando, que eu acabei de olhar aqui no quadrinho do Thor, da Panini. Os Elfos, os Light Elves, estão como Elfos Luminosos. Vale lembrar que boa parte também da matança e tal era porque a Roxxon queria os recursos naturais de cada um dos reinos, né? Foi um acordo que, digamos assim, do lado da Roxxon, é que não tinha mais petróleo para explorar aqui do Midgard. Vamos explorar de outros cantos. E aí, de alguma maneira, convenceram ele que Alfheim tinha muitos campos de petróleo lá. Peraí. Exatamente. Bom, passa lá para Asgard, tá lá então a Freya lá trocando farpas com o Odin lá no seu julgamento. Tá? O julgamento acaba sendo interrompido, começa quase com uma guerra civil, né? Para variar entre o lado Odin versus o lado Freya, né? Que por sinal é a maioria, né? Quem tá do lado aí do Odin é basicamente a guarda do trovão e o destruidor. O restante tá contra. Basicamente, quem tem bom senso tá com a Freya, a extrema direita tá com o Odin. É, por aí. O culo lá com ele, né? E a guarda dele, que é tudo mascarado pra disfarçar. Bom, ninguém vai me reconhecer com essas máscaras aqui, né? E é isso, né? É. Só que aí o julgamento acaba sendo interrompido com a chegada do Thor e aí do Loki, né? Que veio aprisionado, né? Aí começa um quebra-pau entre... Quer dizer, um quebra-pau não, mas uma surra federal que a Thor vai dar no Odin, né? Começa aí uma surra federal, né? Que vai ser uma surra interplanetária, né? E aí estoura uma guerra civil, né? Entre Asgardia, né? O pessoal da Freya e a Guarda do Trovão. Nessa, o Loki, que era pra ser o agente infiltrado da Freya, acaba esfaqueando Ele é um agente duplo, né? A Freya confiava nele. É. E, na verdade, ele tava, digamos assim, nesse momento serviu a Malekith. Exatamente. Segundo ele, pelo que a gente percebe aqui, né? Com a dose certa do veneno pra não matá-la, né? Porque depois a gente percebe que ele fica preocupado, né? Então, tem todo um negócio meio estranho aqui que ao longo do arco fica difícil prever se ele tá fazendo isso pra proteger a mãe e o Asgard, de alguma maneira, dessa briga, né? Que o Malekith tá fazendo, né? Ou se ele realmente só queria tirar, né, a Asgard do jogo, não, né? Mas se você olhar direitinho, ele, em algum momento, ele é abordado pelo Kul lá com ele. E aí isso. O cara diz assim, ó, você... Peguei você, agora você tá lascado, por aí vai. Aí ele mesmo fala assim, olha, ela morreu mesmo? Não. Então você percebeu que ele tava preocupado se ela morreu, se ele errou a dose do veneno, não, porque ele realmente não queria matar. E aí ele dá a entender assim, tipo, olha, então agora você tá na posição que você queria, porque tava tendo essa disputa, agora o Odysseus vai ter que assumir, e na verdade nem é o Odysseus que assume, porque ele fica tão consternado ao ponto de sair com a esposa e tentar curar ela numa câmara fechada lá, e o Kul é que fica como um regente temporário, né? Então eu acho que não era a intenção mesmo dele matar, mas de alguma maneira talvez ele tivesse que se provar a liga do mal lá, né? Exatamente, né? Em vez de usar o primeiro nome do cara, eu vou usar o segundo, Borson, negócio, o deus do medo, né? Isso que eu ia falar agora. Eles são muito dramatizados, vai te lascar. Eu ia falar isso agora. Porque tá bem complicado. Então, tipo, usa Borson, que é filho de Bor. Borson, e aí é aquela coisa. Porque já basta que já tu ia querer a versão ultimate dele, que ia ser o Cthulhu Supremo. Falando em ultimate, Felga, você tem que falar de um detalhe aqui nos finais aí, pra dar uma ponta pro nosso amigo depois. Bom, vamos dizer assim, o final acaba todo mundo triste, né? A Freya quase morrendo, o Odin vai pra essa câmara e tal, a rainha dos Elfos da Luz presa, Alfenheim ocupada, e aí o Loki também tendo que ir lá conviver lá com o pai dele em Jotunheim. E aí a única esperança aí dessa virada de jogo é a Thor, né? Paralelamente, onde está o Odisson, né? Porque agora ele não se chama mais Thor, sim, agora ele abriu mão do seu nome e passou agora a ser conhecido apenas como Odinson. Bom, ele tá numa nave preso, pelo que eu entendi aí nas ruínas de Asgard, né? Tá lá com um martelo parecido com um martelo de um universo que ainda bem que acabou. E sendo torturado aí por um grupo, né? Vamos dizer assim, colocou dentro de uma nave as ruínas de Asgard. É assim que termina o primeiro arco. Eu concordo com o Felga que aquele universo devia ter acabado mesmo. Bom, antes de entrar nessa polêmica, tem um filler aqui, e você vai ver que ao longo das histórias tem vários fillers que constroem uma pontinha ou uma coisinha que vai servir lá pro futuro. Então os primeiros ocorrem nessa edição próxima aqui, que é a 6 e a 7, em que sai de cena o Russell Dalterman, que tem sido o desenhista regular desde o volume anterior, e é excelente, um cara que é um grande achado pra Marvel. Ele só faz umas pontinhas assim do presente aqui nesse filler. E entra o Rafa Garris, que tem uma arte até meia medieval, assim, meia maltratada, assim, meia rústica, pra fazer as cenas do passado. E toda essa história aqui se resume ao seguinte: o Dario Agger, né, ele tá na Liga dos Reinos, ele quer tirar o máximo proveito disso, e aí ele fala com o Loki que ele quer... mais poder e fogo, vamos dizer assim. Aí o Loki vai contar uma história que demora duas edições, que é do Viking Bodolf o Negro, enfim, The Dark, que é um Viking muito foda, valente pra caramba, carniceiro pra caramba, e que lutava naquela época que o Thor descia até a Terra, que não tinha nem Mjolnir ainda, né, pra guerrear. E Bodolf era muito, vamos dizer assim, ganancioso e por aí vai. E pra chegar ao ponto que ele sabia que não podia confrontar um deus, ele fez um acordo com o Loki do passado, que vale ressaltar, usa todo um visual meio rústico também, com galhos e por aí vai. Tem um detalhe aí, que é interessante. Como é o nome do cara mesmo? Bodolf. O Bodolf. Na verdade é o seguinte, toda vez que ele ia pra batalha, ele fazia uma reza, uma oração e convocava o deus do trovão que vinha pra ajudá-lo. E aí tal, não sei o que tal. E no final das contas, todos os méritos eram do Thor. Isso. Certo? Então ele ficou ansioso, invejoso. Ele ficou ganancioso, aí teve uma vez que ele não pediu a ajuda do Thor. O que aconteceu? O outro lado pediu. E aí ele foi, o exército dele foi arrasado pelo Deus do Trovão, que naquela época era... Bem feito! Mas bem feito, então. Aí ele faz esse acordo com esse Loki aí mais medieval, mais rústico, cheio de galhas assim, por aí vai. E aí o Loki instruiu ele e atrás de uma versão bomba gama medieval da época. Que já que não tinha bomba gama... Sangue de dragão, de um dragão específico lá, né? Que aí o Bodolf faz um. Adentra, faz umas tarefas lá. E aí ele vira o Viking mais forte que existe. Paródia com o Hulk, né? Então ele fica hiper musculosão, parecendo um Hulk assim com cinza, né? E aí vai brigar com o Thor. Obviamente o Thor vence a batalha na época. Mas essa história todinha era um resumo que estava sendo contado pro Darryl Egger pra ele saber que. O Loki tinha a fórmula mágica pra criar super agentes, né? Super soldados pra ele. Então aí, o Loki vai na mesma caverna que tinha aqueles dragões lá, eles conseguem capturar e fazer até uma... Não sei se ele chega a matar, porque eles saem catando assim como se fosse uma transfusão de sangue de dragão. E aí, vários agentes de segurança da Roxxon vão ficar hulkificados, né? Então o resumo é esse. E tudo isso serve pro próximo arco da história, né? Que começa no 8, que é os... Aí já é uma briga de corporações, vamos dizer assim, né? Que eles vão usar esses mesmos versões hulkificadas medievais, asgardianas da Roxxon. Então, agora começa então o arco, né? Começa, né, os senhores de Midgard, né? Que é basicamente assim, enquanto a Thor tá fazendo bem, tentando ajudar as pessoas e tal, enfim... Ajudando baleias, construindo poços em lugares desérticos, enfim. Fazendo bem, né? A gente tem dois agentes, né, da SHIELD, a agente Curdly e o agente Krill, que passam a ser as pessoas que querem descobrir quem é a nova Thor, né? E que figura esses dois? Eu chorei de rir com essas figuras. Não, os caras são... Meu, e os caras estão assim, certeiros, né? Pra acertar, todos metódicos, por aí vai. Um completa a frase do outro. Muito bom, cara. Que genialidade do Iron Man nisso aí. Então, e aí os caras estão obcecados em descobrir a identidade secreta da nova Thor, né? E aí começa a pesquisar, ir pra lá, ir pra cá. E aí, então, enquanto isso, né? Enquanto a Thor tem que lidar com esses agentes, tá ocorrendo uma reunião, vamos dizer assim, né? Com o clube Bilderberg, né? Aí tamo lá, a Sebastian Shaw, Ezequiel Stanning, a Fear, né, do Império Shi'ar, a Kensington, Kilgore Arms, que acho que é do pessoal lá do que o Aaron criou pra Wolverine e os X-Men, né? O Jardim de Infância do Inferno lá que ele tinha criado. Wilson Fisk. E todo mundo, então, tá em cima do Darryl Egger. Fala, meu, você tá ganhando dinheiro demais, cara. Que história é essa? Você tem que dar uma... Você tem que dividir aqui, né? Sabe como é que é? A família é grande. O Egger tá pé da vida, quer zerar todo mundo o mais rápido possível, certo? Só que aí no final, o que é que acontece? Uma tomada hostil, né? A gente tem esse termo, né, quando fala em bolsa de valores, aquisições de ação e tal. Só que aqui a tomada hostil são os... Os super vilões partindo pra cima do Darryl Egger. A começar pelo... Como é que fala? Pelo Samurai de Prata, né? Que também foi criado lá na época do Wolverine e os X-Men. Samurai de Prata, filho, né? Isso, Shigen Arado. A reunião dos personagens que o Aaron gosta ou criou, no caso aí. Ei, irmão, uma coisa que eu acho engraçada nisso aí é que ninguém sabe qual é o tamanho da fortuna do Wilson Fisk mesmo. Que aí ele tá junto com os bambambans do planeta inteiro. Aí chega no Chip Zdarsky, no Demolidor. Ele é rico, mas bilionário de verdade. Ele, no máximo, é uma curiosidade porque ele enfrentava super-heróis. Então é que ele é meio tratado como se fosse um palhaço que nunca vai ficar nunca vai ser tão rico quanto os outros. É. Enfim, começa lá, então, a tomada hostil, né? E além do samurai de prata, né? Também aparece um outro personagem, né? A Exterminatrix, né? Que é outro personagem que o Aaron gosta, né? E acaba já tinha se unido com o Shingen, acho que em Wolverine e os X-Men, se eu não me engano. Já tinha se unido, ou em outra história, sei lá, eu me lembro que já, essa união não é de hoje. Mas a Exterminatrix, ela tá lá em Pecado Original, e ela veio originalmente das histórias do Morrison lá, que ela é filha do Rei Midas, daquela história do Marvel Boy. Só pra localizar vocês que estão ouvindo a gente, né? Só pra relembrar que o Harrison, ele é muito fanboy do Morrison. Então ele pegou as duas coisas que o Morrison criou na Marvel, pra ficar reusando, inclusive aqui. Enfim, a SHIELD então intervém, descobre, né, que o Dario, foi sequestrado, né, tal. E aí então a Core e a Solomon iam atrás, né, do Dario, né. Que com o sequestro, né, ativa também um protocolo aí, né. Que é o Beseeker Squad, né, o Esquadrão Beseeker, né. Mas também ativa um outro protocolo que é o seguinte, que se ele não voltar, o Dario Imperativo, né, o Imperativo Ager, né. E se ele não voltar, vai cair a base flutuante da Roxxon em cima de Nova York, né. E aí então começa essa caçada aí, né, pelo Dario e tal. A Thor acaba entrando numa briga com o Samurai de Prata e tal. Começa lá uma porradaria básica entre os dois e tal, pra tentar localizar o coisa. E enquanto isso, o Dario tá lá no avião da Exterminatrix, né? O Midas, da Midas Corporation, né? Da empresa dela lá. Sendo torturado da forma, né? Um negócio ultra mega sadomasoquista, né? É, né? É a marca registrada dela, né? Né? Negócio ultra mega sadomaso que, meu, só o Aaron pra, nesses tempos pra poder fazer esse tipo de coisa, né? Enquanto isso também, tá lá os agentes, né? Eles vão até Asgard pra revirar o quarto da Jane Foster, né? E eles saem de lá com uma certeza, né? Que Jane Foster era a nova Thor, né? Coisa que ninguém tinha conseguido ainda perceber, mas ele, não, nós percebemos, achamos, tal. Então, a Solomon e a Thor vão até lá o avião da Exterminatrix para poder salvar o cara da Roxxon, porque o bicho vai pegar se ele não desativar, né, como é que se fala? Os imperativos. O protocolo, né? Do Dario protocolo, sei lá, o protocolo lá dele de coisa. Aí começa, né, um quebra-pau, assim, generalizado, né? A Thor sai no braço com os Beseekers, né, da Roxxon, enquanto a Solomon vai tentar lá resgatar eles lá resgatar o Dario lá da situação, né? Enquanto isso, né, no meio daquela briga total, tal, chega a SHIELD e aí os caras querem prender a Jane Foster enquanto tá, tipo, o mundo caindo, né? Era a missão dos dois, ué. Era a missão dos dois, pô, prioridades, né? Aí ela deixa lá o martelo, ela praticamente fala o seguinte, ó, meu, vocês falam com o meu martelo aí enquanto eu vou tentar resolver a parada aqui de verdade, né? A Solomon tá lá tendo dificuldades, né, com a Exterminatrix. Começa agora uma briga entre o Samurai de Prata, né, e o... Quer dizer, não é nem uma briga, né, o Dario consegue se livrar lá das amarras e derruba o Samurai de Prata, certo? A nova Thor, então, acaba chegando no meio dessas brigas aí pra tentar ajudar, né, pra tentar parar. E aí ela acaba sendo baleada por uma bala mágica, né? Ela segura uma bala que estava direcionada pro Dario, mas a bala era mágica e aí tá ferrando com ela, né? E aí começa, volta os agentes e fala, ó, eu quero prender, tá, o mundo caindo, tal, tá, não sei o quê. E aí eles falam, não, é a Jane Foster, é a Thor, tem que ir presa, não sei o quê. Aí quem aparece? Aparece vindo de um portal a Jane Foster para ajudar a galera aqui. É, vale ressaltar só que esse poder das balas aí é porque a filha do Sr. Midas, ela pegou o corpo do pai, que o pai tinha aquele poder de tocar tudo com a virar ouro, tanto que ele usava uma armadura na época do Marvel Boy, né? Uma armadura antiga do Homem de Ferro pra não poder sair tocando e transformando tudo em ouro, né? Era só aquilo que deveria mesmo, digamos assim. E aí ela usou o corpo do pai pra criar várias balas. Então tem uma quantidade limitada ali de balas aí, né? E aí o lance é que não tem reversão, né? A princípio tem que ser alguém muito poderoso pra segurar, então pra ver o poder da poderosa Thor e não se transformar imediatamente em ouro, né? Se fosse outro aí. A Jane, pelo menos, né, o que a gente acha, né? Por enquanto tá tentando ajudar a Thor e aí, né? pra poder, vamos dizer assim, retirar essa bala. Os vilões e a Shield entram numa altercação, vamos dizer assim. A Solomon convence, né, o Dario a desativar o protocolo. Quando ele vai desativar, né, o nosso, a dupla dinâmica que atinge e aí termina de ferrar a coisa, né? Coloca tudo pra cair no... O jeito que eles reconhecem que errou é hilário, né? Não, that's really doesn't sound like it. E aí, então, tipo, a Jane Foster consegue, então, ajudar, né, a Thor. E parte lá pra cima, né, lá dos vilões. A Hunter, ela é retirada lá daquela confusão, né? Inclusive a bala, né? Não sei se depois essa bala vai ser trabalhada, coisa, mas essa bala fica lá na... O Aaron saiu sem trabalhar essa bala. É porque dá um destaque, né, na imagem e tal. Ela caindo, né? Eu também achei que depois ia aparecer. E aí é o seguinte, né, a Thor, ela vai tentar segurar lá, né, lá a estação. Ela chama, né, o Mjolnir pra ajudá-la. Nesse meio tempo, a Jane Foster some, né? Que estranho, né? E aí, então, ela e o martelo lá conseguem derrubar vamos dizer assim, derreter, né? A base, né? A ilha voadora lá da Roxxon, né? Todo mundo é preso, a Exterminatrix, o Dario, o Harada. Aí começa, né? Chega os advogados dizendo que nós vamos processar todo mundo e tal. Ah, os habeas corpus, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, os caras vão presos. Ah, os dois agentes da SHIELD tomam coisa dizendo, olha, mas... como assim? E aí tem uma frase que eu vou te falar. O Capitão América tava dormindo com uma paciente de câncer mesmo? Pô, que sacanagem, hein, meu? Falando desse jeito. Os caras, assim, estavam tão determinados, tão seguros que a decepção deles é intensa, né? Aí, em algum momento, uma delas, acho que é a mulher, fala que tem uma outra teoria, que ela acha que o Demolidor, o Matt Murdock, uma coisa assim, né? Eu acho que o Demolidor é um advogado cego. Para de falar besteira, a gente já se lascou demais. Chega, ou né? Seja, eles estão sempre certos, só que deu um azar de não descobrir e não chegar na prova, né? Bom, enfim, no final das contas, a Thor, vamos dizer assim, a Jane Foster se revela o martelo, que de alguma forma mostrou um poder que nunca se mostrou antes, né? Essa versão do Mjolnir é extremamente versátil e diferente, né? Que a gente vai descobrir agora a razão, né? A Jane acaba se revelando pra Solomon que ela é a Thor, né? Inclusive a como é que fala? Ela, não, mas espera aí, a Jane Foster é o martelo do Thor? Ou você também é o martelo? Né? Confuso, peraí, agora quem é quem aqui, né? Né? Enfim, aí ela acaba revelando esse segredo aí pra Solomon. Aí no final, depois de se revelar, ela vai pegar o martelo transporta a Jane Foster pra um lugar aí que agora é com você, Coveiro. Entra mais um filler aqui, em que mais uma vez o Russell Daltman desenha o que é presente, a parte do passado vai pro Fraser Irving, tá? É, fica esquisita essa história do Mjolnir, que o Mjolnir parece que tá com vida própria agora, né? E pra onde ele leva a poderosa Thor é justamente pra aquela biblioteca de todos os mundos e por aí vai. Que, inclusive, esse local aí vai aparecer no filme do novo do Thor, tá, gente? Então fiquem ligados aí, que esse negócio que é um nexus, que em todos os deuses tem seus registros lá e por aí vai. E que tem o seu próprio deus lá, que é tipo um bibliotecário. Tem no outro volume lá do Thor que a gente já falou, que é uma fada bem velha assim, né? Fado macho, né? Eu não sei se tem tradução pra macho, fêmea, enfim. É um velho de asas de fada. E aí, ela quer saber o que tô conseguindo o Mjolnir, né? Mjolnir levou até lá, então ele tava querendo respostas. Mjolnir não fala, né? Ele pode até falar ou colocar pensamentos na cabeça da poderosa Thor. Mas, tirando esse momento que ele se personificou como Jane Foster, ele não é uma arma falante, vale ressaltar. E aí, esse filler aqui conta a história de quando Odin não tava lutando e sempre surgia um grande perigo, uma grande ameaça na forma do Deus Tempestade, e que era a maior de todas as tempestades, incontrolável e por aí vai. A mãe tempestade, né? É, exatamente, né? E meio com a força do Odin empenava pra lutar com essa criatura, né? Que era uma criatura indomável. Então, assim, o que é que ele fez? Ele tinha acabado de ganhar um metal que ele não conhecia as propriedades ainda, mas os anões viviam elogiando que era o Uro, e aí falou assim, sabe uma coisa? me ajuda a transformar esse Uro aí em uma arma, que aí eles, os anões pensam em cogitar de ser um martelo, que é o Mjolnir. E aí, durante uma batalha que tem contra a Mãe Tempestade, por aí vai, Odin, com aqueles poderes deles, de todos, o pai de todos, e por aí vai, consegue incutir a tempestade toda e aprisionar ela dentro do Mjolnir. No começo ela fica uma arma muito arredia, mas como não consegue controlar o Odinson, deixa ela, tipo, parada, estabilizada num canto, até que ela vai perdendo o poder dela de comunicação. Nessa de perder o poder dela de comunicação, ela vai silenciando, mas parece que o jovem Thor, quando adolescente, está sempre muito atraído por ela. Então, essa fixação que até o Aro coloca, que de várias vezes ele tentar lá ir pegar o martelo e não conseguir, até ele se tornar digno, né? É algo que, digamos assim, essa ideia era tipo uma persuasão que a mãe da Tempestade, os deuses Tempestade, estava fazendo na cabeça dele, né? Enfim. O Thor, na verdade, era só um moleque adolescente que tava escrito assim, não faça isso. Aí ele tava obcecado em fazer. Pode ser também, né? Enfim, e mais uma vez essa história, a gente vê uma menção da grande futura saga que vai ter, que é a Guerra dos Reinos. Tem desde a primeira edição 1 dessa nova volta aqui do Arrow, né? Você vê que o Malekith, quando mata os elfos, Light Elves, os Elfos Luminosos, ele escreve sobre lá vem a Guerra dos Reinos. Aí em determinado momento sempre tem esse prelúdio, assim, essa instigação aí da lá vem a grande saga e por aí vai, né? Enfim, essa história fecha, digamos assim, mais um arco que acompanha, né? Faz parte das 12 primeiras edições, completa um ano de edição aqui, e aí começa a surgir uma outra preparação aí do Thor, né? Que ele vai surgir na forma de uma minissérie paralela a poderosa Thor, que é Thor o Indigno. E que, enfim, como ele começa e atravessa uns 5, 6 meses até voltar em um ponto-chave das histórias, a gente vai já adiantar aqui, porque tem uma pessoa que adora falar sobre um item que tem nessa minissérie, que realmente se torna importante aqui nas histórias. E vou passar pro Marcos Pedro dar uma resumida aí do que acontece. Então, gente, agora vai vir a parte onde eu falei que é uma das melhores partes. E também, na minha suspeita, é o meu achismo, isso foi referenciado num dos melhores filmes da Marvel Studios chamado Thor Ragnarok. E eu vou explicar logo mais, um pouquinho mais pra frente pra vocês, o porquê dessa referência e que o porquê que eu achei tão foda. Vamos lá. Eu vou dizer, tem uma coisa boa dessa minissérie que é o desenhista, isso é indiscutível. E a história também é boa, tá? A história é muito boa. Tem outra coisa boa nessa minissérie que ela acaba. É muito boa a minissérie, tá? E eu vou provar. Vai lá. Vamos lá. Nós estamos em uma história que está focada justamente no Thor, que ele está indigno, né? Ele já se sente indigno. E duas coisas têm que ser levadas em consideração aqui nessa história. Uma, ela acontece logo após as Guerras Secretas, tá? Na verdade, isso tá fechando Guerras Secretas e essa história já começa um pouco após. Por quê? Em um dos eventos da Guerra Secretas, existia um mundo, né? Dentre os mundos de batalha, existia um reino separado chamado o Reino dos Thors, tá? Onde tudo nesse reino era controlado e policiado por versões de Thor de diferentes universos. Dentre esses Thors, tinha o Thor Ultimate, que é um dos melhores Thors, universo 1610. Então, cada Thor é de um universo. E eles estavam investigando o assassinato de um Thor. Os melhores Thors, tem mais de um Thor Ultimate? Não, dos melhores Thors dessa leva de xerifes. Eu espero que só tenha um Thor Ultimate mesmo. É só um Thor Ultimate. Ainda bem, porque senão acabava a história em um... Não, tem um Thor Ultimate do desenho animado, tem um Thor Ultimate da versão do Miles Morales Ultimate, tem vários Thor Ultimate. Então pegar as versões alternativas do Ultimate. Ai, que droga. Tem um Thor Ultimate do Presidente Thor. Enfim, voltando. aconteceu um assassinato e um dos xerifes, que é do universo 1610, foi investigar o local do crime desse assassinato. Chegando lá, ele foi emboscado por pessoas poderosas e ele foi executado. Durante essa execução, ele tentou confrontar com essas pessoas, só que ele estava perdendo, que eram muito poderosas. E antes dessas pessoas terem conseguirem, até mesmo ele falando que eles queriam ter em posse o martelo dele, ele arremessa esse martelo para longe dele. Então esse martelo vai e foge do destino. E enquanto isso, o Ultimate Thor, né, que é o Goldson, teammate, ele foi assassinado por esses caras. Então teve mais um. E nessa saída, o Mjolnir, ele abriu um portal, que essa era uma das propriedades dele, apesar do martelo ser mecânico. Então esse é um diferencial desse martelo. Ele é mecânico, ele não é completamente mágico, ele é parte mágico e parte mecânico. Ele cria um portal e cai nesse universo 616, na área azul da Lua. Justamente quem também tá na Lua, o Nick Fury, que ele é conhecido como o Não Visto. Beleza, dada essa pequena introdução, nós partimos agora para o indigno Thor. O Thor, ele estava fazendo uma investigação para o pessoal da Tropa Alpha. Eles haviam pedido ajuda ao Thor porque estava acontecendo vários desaparecimentos e destruições de alguns satélites. E ele foi na Lua para justamente fazer uma verificação do que poderia ajudá-lo a descobrir o que estava causando essas destruições de satélites. E e apenas a Lua da Terra estava sobrevivendo a isso. Quando ele chega lá, ele topa com alguns Trolls e entra em confronto. Junto com os Trolls estava Ulik, né, que é o rei dos Trolls. E nesse momento ele entra em batalha e o Ulik acaba fugindo, né, com um navio lá do que era parece um navio viking flutuante. E o Thor tenta ainda pegá-lo, arremessando o Yabjorn, só que ele não consegue. Então, nisso, ele pede a ajuda do Gnost. Chamou de Gnost, enfim, o Gnost, o Thor mandou o Gnost, o bode que estava com ele, né? Porque o Thor não pode voar mais sem o martelo. Então ele usa os bodes para poder atravessar universos, espaço e tal. Então ele pede pro Gnost para poder pegar o Yabjorn que ele arremessa, porque o Yabjorn não tem a habilidade de retornar. Logo em seguida, ele fica em lamentação. Quem aparece para poder avisar pro Thor, né? Já que ele estava ainda sentindo falta do Mjolnir para ajudá-lo a voar e tal. O Não Visto aparece para ele e fala que ele entende do que tá se passando na cabeça do Thor e avisa para ele que, apesar dele não ter o Mjolnir, que o Mjolnir o rejeita, né? Já que ele não consegue mais levantar o Mjolnir, ele fala que existe um outro martelo. E ele fala justamente, a princípio o Odisson não acredita, mas aí o Não Visto, né, que todo mundo conhece, que é o Nick Fury, ele avisa que esse outro martelo, ele realmente poderá ser, ele vai responder ao chamado do Thor. Então o Thor fica animado e pergunta onde que tá. Aí ele vai falar qual foi o local de nascimento do grande poderoso martelo de Thor. Ele já descobre que é lá na velha Asgard. Então nisso ele pega o bode e vai até a velha Asgard. Quando ele chega até o local onde deveria estar a velha Asgard, ele chega lá e não tem nada. A velha Asgard havia desaparecido. E logo quem chega, logo depois de Thor, para também ver que a Asgard não estava lá, Bill Raio Beta. O Bill Raio Beta estava à procura do Thor, porque ele também sentiu ele pressentiu um poderoso perigo, né? E ele foi justamente até Asgard para poder tentar encontrá-lo. Só que chega lá também, só encontra com Thor e nada mais, né? Tá, só algumas pedras e tal. Aí, Bill Raio Beta falou que ouviu rumores sobre a atual condição do Thor. E ele acredita no que viu. E o Bill, ele vai e oferece o martelo dele pra Thor em sinal, né, de fidelidade e confiança. Só que também o Thor, ele não aceita, porque é o martelo dele, né? Então, só que ele vai precisar da ajuda do Bill pra poder ajudar, né, pra tentar descobrir quem foi que pegou Asgard, né? Já que a Asgard foi roubada, como é que isso aconteceu? Nessa situação, o Bill já ia revelar pra ele quem poderia ter roubado. E, na verdade, quem roubou aparece e ataca os dois, que é uma frota de robôs que é comandada pelo colecionador. O Thor, ele é capturado por esses robôs batedores do colecionador. E o colecionador se revela como sendo a pessoa que o sequestrou e tal. E fala com ele que, na verdade, ele sequestrou Asgard porque ele percebeu que havia uma coisa lá que ele tinha que colecionar. Já que era a última coisa, ele soube que Asgard não tinha mais ninguém, né? Então, como ele coleciona coisas raras, né? A terra de Asgard era uma coisa rara, né? Tipo, uma terra de deuses que não tinha mais deuses, né? Então, ele colocou aquilo ali como um item colecionável pra ele e abocanhou aquilo. Só que ele também percebeu que existia uma arma muito poderosa ali, que é o Ultimate Mjolnir. Só que o que acontece? O colecionador, ele havia falado que ele tentou de todas as formas levantar esse martelo. E ninguém conseguia. E mesmo assim, quem tentasse chegar perto do martelo, vaporizava. Ou seja, o martelo é completamente vivo. Então ele é muito diferente também. Nesse ponto, ele é bem diferente do que a gente... Pra quem leu, né? O Supremos, desde o primeiro encadernado... Do primeiro Supremo, segundo Supremos. Ele não é apenas um martelo realmente mecânico com algumas propriedades mágicas. Realmente, ele é um martelo vivo e mágico. É o seguinte, o martelo, a gente não pode dizer nem que é exatamente o mesmo do Ultimate, porque ele é um martelo que já passou pelas guerras secretas, realidades já alteraram várias maneiras aí, então ele lembra muito do Ultimate, e a gente se referencia ele com o Ultimate, porque é a cara do Ultimate. É, na verdade... Mas não dá pra dizer que é exatamente o mesmo, porque... Na verdade... O martelo que saiu... Do Ultimate é mecânico. Sam Hickman disse isso, então é a verdade absoluta do universo. Sim, isso eu sei, eu tô falando. Mas o que desaparece é o martelo que vem de uma realidade alterada do The Guerras Secretas. Não é exatamente aquele, entendeu? Uhum. Mas ele lembra perfeitamente, por aí vai. É, então o que acontece? O colecionador pede pro Thor pra poder tentar levantar o martelo e não consegue. Né? Ele pede pro Odisson ir lá e tentar tocar o martelo pra ver o que acontece. No que o Thor chega próximo, o martelo reage. E realmente ele começa a ativar os poderes que estavam meio que apagados em Thor. Só que aí o colecionador, quando ele percebe, ele dá um tiro e não deixa mais o Odin segurar o martelo. Passando disso, ele volta e tranca o Thor na cela. Na cela, Thor acaba conhecendo o cachorro do inferno, né? Um Hellhound, cachorro infernal, que é o Thor, né? Que era um cachorro do Loki. Ele deu esse nome pro cachorro em homenagem ou zoação do irmão. Lá eles criam uma certa amizade e o Thor fica meio que termina de acordar e fica furioso. E ele começa a entrar em um estado de loucura de guerra, né? Ele já começa a ficar com vontade de ter o martelo, já que ele experimentou, ele sentiu que o martelo ia reagir à presença dele. Nessa situação chega o Bill Raio Beta para poder ajudar e tirar ele de lá. O Bill Raio Beta, quando ele abre resgata, ele sente que o Thor começa a ficar em estado de fúria mesmo. E ataca, e o Thor ataca o Bill Raio Beta. Nesse momento chega a Ordem Negra e também ataca o esconderijo do colecionador. Porque tem uma pessoa também encapuzada nesse meio que tá junto da Ordem Negra. Fazendo um pouco de retrocesso, essa mulher encapuzada havia pedido ajuda ao Thanos. E o Thanos pediu um tributo em volta para que ajudasse ela. E um desses tributos era justamente o quê? Levar o martelo. Que é o Ultimate Martelo. Então até o Thanos pressentiu esse martelo. Detalhe, o Thanos está na Terra preso. Que vão descobrir que isso aconteceu desde Guerra Civil 2. Então em Guerra Civil 2, o Thanos foi preso na Terra dentro da SHIELD no final. E isso está fazendo referência a essa parte agora. Então está retomando essa parte agora nessa minissérie. Correndo um pouco mais, após o confronto que o Thor e a Ordem Negra, mais o colecionador tem com todo mundo, o Thor ele é derrubado, só que quando ele cai, ele já cai próximo do martelo e o martelo reage. Quando ele chega perto do martelo, o Bill Halbert também tá derrotado e tal. O Thor vai, ele começa a sentir que aquele martelo realmente não é dele. É um martelo de Thor, mas não é um martelo dele. E essa que é a parte mais massa e que faz referência, que eu acho que, pra mim, essa cena fez muita referência ao que vocês já viram em Thor Ragnarok. Quando ele toca no martelo, o raio cai. Ele começa a ficar todo eletrificado. E ele fica ativadaço. Então, tipo, ele ganha um buff do caramba. Tanto é que ele ganha um buff que todo mundo fica com medo. A Ordem Negra tenta atacar o Thor. O Thor somente dá uma porrada no chão e ele solta um raio que manda eles de volta pro planeta deles. Tipo, tchau. Eles voam pra somente do universo. E em outro momento, o Thor depois só começa a andar e o raio começa a atacar todo mundo, ajudando todo mundo. Enquanto isso, você tá vendo o massacre todo e no fundo tá o Thor libertando todo mundo que tava escravizado pelo colecionador, fugindo, né? E o colecionador, não, minhas coleções, não sei o que, tudo mais. Então, o Thor só pega ele pelo ombro e joga o colecionador de Asgard, né? E ele acaba com todo o conflito. Thor salva Asgard. E nesse momento, que já tá, ele tá ligado ainda com o martelo, o Thor, ele usa o poder do martelo para transportar toda a Asgard de volta ao local, antes do colecionador ter de volta. E aí, praticamente acabou já a história do Indigno Thor. Então a história toda foi até esse momento em que ele salva em que ele recupera Asgard de volta. Só que tem um pequeno detalhe com relação no final, que seria tipo um pós-créditos, né? A Ordem Negra do Thanos retorna pro quadrante negro, que já tá com o Thanos libertado, né? Isso em outra história vai ser justificado como que ele fugiu de lá. A Ordem Negra com essa pessoa encapuzada chegam pro Thanos. O Thanos fica descontente com a situação. E ele fala que a mulher ainda deve o tributo. Então, a mulher, o que é que ela faz? Ela mata a próxima meia-noite e a Cisne Negro. E ela acaba se revelando sendo Hela, a rainha do inferno. Ou ex-rainha do inferno. De Hel, né? Do reino Hel. Quem tiver curioso sobre como é que Hela perdeu o inferno, tem uma minissérie da Angela sobre isso. Né? Isso. E no caso, então, a Hela fala o seguinte, que ela tem uma coisa muito maior para oferecer do que apenas o tributo do martelo que Thanos queria ter, e ele percebeu que o martelo não iria reagir para ele, né? E ela foi e falou, eu tenho algo melhor para oferecer para você, que é morte. E no próximo prólogo que tem, já se mostra, no caso, a revelação do que foi a frase dita pelo Nick Fury no Pecado Original, que é aqui que a gente conhece e que o Thor revela isso pro Bill Hailberta, que ele fala que o Nick Fury havia sussurrado pra ele que Gore estava certo. E o Bill Hailberta, o que que o Gore estava certo então? O Thor fala que estava certo de tudo, que os deuses são criaturas vis, são criaturas completamente egoístas, e que os humanos sempre oram para eles e eles nunca deram os ouvidos. Então, para que deveria existir deuses que não atendem às orações? Então, todos eles eram indignos, né? Então, por conta disso, o Thor percebeu que ele também era, já que ele era um deus, ele era indigno. E por causa disso... Ou seja, o Thor, ele tem a pior caso de baixa autoestima de todo o universo. Porque ele conseguiu perder a dignidade com uma frase de caneca. Fico imaginando que se ele anda por aí ele encontra aquela caneca, não estava certo, é capaz dele ir atrás da manopla e entregar de presente de volta pro Thanos. Tudo que ele confiou é que supostamente pecado original, tudo que tá revelado era meio que uma verdade, né? Vamos dizer assim. Então ele diz, nossa, então é verdade, verdade mesmo, né? Seria essa premissa aí. E aí, o Indigno Thor fecha com o prólogo da próxima história, que eu vou falar bem mais lá pra frente, que é alguém empunhando, finalmente, o martelo Ultimate. Bom, a gente volta então para as histórias agora da Poderosa Thor. Então, da 12, a gente tem a edição 13 e 14, que entra um artista convidado para dar um descanso aí pro Russell Daltman, que é o Steve Empty. O Empty ficou até meio sumido da Marvel por esses tempos aí. E aí ele retoma justamente com a Liga dos Reinos, né? Que é uma história que já vem lá do Thor, Deus do Trovão, e retoma com algumas mudanças de equipe aqui, mas é uma missão de resgate lá em Alfheim. Vocês sabem que a rainha lá, enfim, teve a mente nublada pelo Malekith, depois que aceitou o casamento e acabou presa. E eles estão lá, junto a pedido, né, daquele elfo que atira pistolas lá, que eu acho que é Dedos Doces, alguma coisa assim. Eu não vou saber os nomes de cada um dessa nova formação da Liga dos Deuses, mas eu vou citar alguns aqui. Então tem esse Ronan Shot, né, que é esse elfo que eu falei que é um pistoleiro. Aí tem a Sif, que aparece também um mago de Vanheim, né? Esse mago, sempre os personagens de Vanheim, eles estão colocando agora, eles com a pele mais parda, né? Mais moreno assim, talvez para fazer até uma referência, porque o Heimdall também é um personagem de... Ele é a Sif, né? Se eu não me engano. Ele é de Vanheim, né? E aparece também a Angela, aparece... Aí vem um anão que já tinha da outra formação, que é aquele Skrullbird, né? Esse de Vanheim, esse mago é Bloodhoot, né? Ele é novo aí. Aparece uma gigante de gelo. Não sei se é uma gigante de gelo. É uma gigante da montanha, na verdade. Que é a Titânia Vaitilda, sei lá. E aí, representando Midgard, tem a Roy Solomon. Que também vem junto com a própria Thor, né? Que é, enfim, Jane Foster também de Midgard e barra Asgard. Então, dessa vez, realmente tem uma representação de cada local. Tem, acho que também, um troll. O troll, acho que é o Woody. Isso mesmo, é o Woody. E aí eles, cada um com sua, digamos, característica, né? Há alguns membros novos, a Gigante da Montanha, ela é uma arqueira, então pra você ter uma ideia, o arco dela é praticamente uma montanha que destrói tudo. Eles fazem essa missão de resgate, só que eles são surpreendidos porque a missão de resgate deles já meio que foi descoberta. Eles acharam que Malekith estava num canto, só que Malekith aparece lá com uma nova versão do Curse, né? Pra quem não lembra, o Curse, ele é um elfo, digamos assim, que se submeteu a uma magia obscura pra se tornar um elfo totalmente poderoso, uma arma de guerra, e ele é praticamente um monstro, né? E pouco consciente, e seguindo só os comandos do Malekith, né? Só que agora você vê que as características desse novo Curse, provavelmente não é o mesmo, que é uma mulher lá por trás. E aí, quando você lê a história, você descobre que ela era aquela elfa negra, Waziria, eu acho o nome dela, que foi aquela que se colocou contra a ascensão de poder do Malekith naquela época lá do... quando o Malekith tomou, enfim, posse lá se tornou o rei dos elfos negros, né? Então o antigo Curse, que é o Walgreen, aparece destransformado. Ela estranha porque isso aconteceu. E aí o próprio Malekith dá a maldição pra ela. E aí ela se torna, digamos assim, uma arqui-inimiga, uma versão feminina da poderosa Thor. Então, enfim, mesmo que a invasão tenha desmantelado, né, tenha sido descoberta, eles continuam com tudo pra trás pra salvar a rainha elfa, só que, enfim, pra não dar sorte pro azar, o Malekith resolve, durante a missão lá, matar a rainha elfa. Primeiro joga uma magia nela, dá um beijo assim, mágico nela, que deixa a boca dela sangrando, ela passando mal. Depois já arremessa ela de uma altura da torre onde eles estavam. Ela prestes a morrer, vem o Mjolnir, que o Mjolnir é totalmente consciente nessas histórias, resgata a rainha, ela, digamos assim, se une à Liga dos Reinos. Mas enfim, o Malekith já tinha o que ele queria, deixa pra trás a Curse, que falhou na missão dela, e pelo menos agora os refugiados elfos luminosos, como foi traduzido aqui, né, tem de novo uma esperança, né, porque eles agora têm a sua rainha de volta. E assim se encerra mais um arco, mas não, na verdade, acaba os problemas da poderosa Thor, né, que agora vem uma guerra muito maior do que ela esperava. Então, quanto isso, em Asgard, a Jane tava lá no conselho, vem o Ku e ela olha assim, eu não tenho medo de você. Tá falando Ku agora. Sim, porque ele vai dar medo no pessoal já. Aí, só que nisso aí, o Heimdall, finalmente o pessoal percebe que o Heimdall, esse negócio dele ficar trabalhando 24 horas por dia, não é muito bom, porque ele precisa dormir. Aí ele deu uma piscadela, no que deu uma piscadela, veio o guardião, pei, nele. Aí a Guarda Imperial Shi'ar resolveu invadir Asgard. Porque já tô invadindo Asgard? Porque a Marvel olhou assim, peraí, a gente já fez guerra Chris Cruz, já fez guerra, a guerra Chris Shia, já fez a guerra Chris Shia de novo, aí vamos fazer a guerra Shia Screw, mas não tem mais Screw suficiente pra fazer uma guerra, vixe, é mesmo. Mas a gente tem que fazer uma guerra cósmica. Aí eu olhei assim, vamos fazer umas guerras Shi'ar Asgard, por que não? Lá vem, tipo, naves estelares contra Dracarys Vikings. Aí o editor chegou pro Aaron. Ok, gostei, mas você precisa de uma justificativa. Por que que Shi'ar tá invadindo Asgard? É mesmo, desculpa. Não, é porque os deuses de Shi'ar resolveram e querem fazer um desafio para a Thor. Aí os nomes deles são Shara e Chris. Então eu vou chamar só de Deus e de Shara, porque é um nome meio complicado de falar. Aí os dois, eles são tipo aquela galerinha super simpática que você olha e dá a razão pro Gor, pro Seiya e pro Kratos em um minuto de conversa. E falam isso, né? Em determinado momento falam, por que que o Gor não matou vocês dois em vez de matar outros, né? Porque eles são muito... Vale destacar que o Aaron traz de volta aquele personagem, né? Que era aquele deus, né, que meio que ficava a tiracolo lá do Thor, né, com seis olhos e tal, né, que você é o deus do que? Ele é deus não sei o que das bombas e tal, e aqui ele vai acumulando os cargos, né, porque já não tem mais outros deuses. Cada vez que ele se apresenta, ele vai falando que é outra coisa, né? Exatamente. Mas eu achei que você ia falar que o Arrow traz de novo aquele monte de personagem que só ele usa e só trabalha na Guarda Imperial, né, que é o filho do Majestor, que é o Kurbark, uma coisa assim. Aí a nova Warband, que também foi, que criou, que é a babá do Kurbark. Ou seja, quando o Paulo falou qual era a desculpa do Arrow, ele dizia, porque eu quero trabalhar com os personagens que eu já criei, quero valorizar eles. Eu achei que ia ser essa. Porque, não. Mas porque depois chegou uma hora lá que ele olha assim: ah, mas é porque o Chiares? Justamente, porque o Chiares? Porque agora eu posso meter X-Men na parada. Aí, mas você vai trazer. Ah, X-Men é ótimo, vai aumentar as vendas. Você vai trazer quem? Wolverine, Ciclope, quem? Não, eu quero levar o Quantiquire. Ele tá aqui, pariu. Morrison de novo, seu safado. Só voltando aqui pros desafios dos deuses, eles remetem. E aí eu vou pedir até a ajuda dos universitários, que é o Felga, porque eles são deuses muito prepotentes, né? Eles foram meio que putucados pelo Malekith, eu acho, dizendo Loki. Que... Loki foi lá, falou, vocês não valem nada, quem manda agora é a Thor, essa que é deusa. Manda... Todo mundo tá falando só na Thor, quem é que fala mais em você, né? E praticamente provocaram eles. E aí eles foram apelar, junto com esse personagem aí que o Felga falou, que é... serviu como se fosse um contador de pontuações, né? É o deus que acumula tantas funções agora, que ele agora também é o deus que... O Scorekeeper, uma coisa assim. Não sei nem se isso tem uma tradução em inglês pra, em jogos ou alguma coisa desse tipo. Jogador de ponto ou coisa assim, não? É, então, mas não sei se tem uma tradução oficial mesmo. E aí, cara, os desafios que... Não é uma briga assim, porrada. Tipo assim, eu, poderosa Thor, contra esses dois, essa dupla de deuses. É um desafio de fé, vamos dizer assim. Fé não, de eventos que você estranharia que Deus faria, mas estão muito mais similares com o que você vê no Velho Testamento. Né? Então, um dos primeiros desafios lá que os deuses colocam é justamente fazer uma destruição em massa com uma maré gigante, uma coisa assim, um tsunami, né? Que vai destruir lá os que estavam numa praia. É dilúvio. Quem nunca? É dilúvio. Exatamente, a palavra bíblica para isso que eu tava procurando. E aí, o que eles queriam ver, o que eles queriam avaliar, é quantas pessoas prestes a morrer iam pedir para suas almas serem levadas para os dois deuses, Shakta e não sei das quantas lá, como é o nome? Shakta e Kri. O problema é que o outro nome é Kri, uma coisa. Exatamente. E aí a poderosa Thor fala, não, peraí. Aí ela impede o dilúvio de acontecer e salva um monte de vítimas, né? E aí eu disse, não, peraí, não valeu, não contou ponto. E o Scorekeeper, não, valeu. E salvou ninguém, falou que não era proibido nem nada. E aí, assim, ponto pra Thor, porque eles ainda valorizaram ela, né, o salvamento dela e por aí vai. Aí acho que teve outra função lá, que é também a Thor também salvou, mudou as regras. Ah, espera aí, então se tá ajudando nisso, vamos fazer coisas piores. Aí eles começam a fazer, Felga vai se metendo aí no meio do YouTube pra lembrar. Mas eu sei que tem uma hora que eles provocam aquela última instância lá, do filho, o sacrifício do filho, né? Só que aí eles iam deixar matar mesmo. E aí a Thor impede. Não, pode dar ponto pra eles, eu não quero. Aí vai ter uma outra lá situação. Vai lembrando aí, Felga. Aí tem o sacrifício, aí depois tem a das pragas. Na verdade, assim, aliás, todo esse arco... Eu fico no pior de tudo, é que agora eu tô imaginando essa versão do arco do Antigo Testamento e Novo Testamento. Ia ser desse jeito aí. Pois é, foi a única coisa que eu percebi. É porque o Testamento é a versão rebrand. Na verdade, o Aaron, ele acaba, assim, e isso por toda... Principalmente nessa parte, ele fala da questão da relação entre o adorador e o adorado, né? Ele, vamos dizer assim, ele quer meio que mostrar que todos os outros deuses são completamente egoístas, tal, e que no final das contas o Gor tava certo, né? E que a única que teria, vamos dizer assim, empatia, condição de vamos dizer assim, aquela única que talvez merecesse adoração seria a Jane Foster, seria uma ser humana, porque ela não quer esse tipo de coisa, né? Ela não quer, aliás, ela não quer ser objeto, inclusive, de adoração, né? Enfim, aí o que acontece é que no meio dessa batalha aí começa a acontecer uma invasão dos Asgardianos, meio que promovida por aquela trupe lá, liderada pela Sif, e os outros que estavam lá da Friga, meio que provocaram o Kul, né, com ele. Medo em geral. Salvar a poderosa Thor, porque ele, digamos assim, ele foi humilhado, né? Por um aguardo e por aí vai. E aí, como é que relembra a fama deles de grandes vikings e por aí vai, como é que ficaria? Aí o Kul com ele decide que, tá bom, vamos lá invadir. Aí, só que ele invade totalmente de jeito medieval, né? É espaçonaves de Shi'ar contra os barcos vikings espaciais do Thor. Aí, fica aquela confusão, briga pra lá, briga pra cá. Enquanto isso, o desafio já foi para as cucuias, porque mesmo assim o scorekeeper roubou pro Atator, né? Disse, você ganhou um monte de ponto, mas não valeu nada, porque esse sim. O nome do deus aí, que aparece lá, é o Shadrach, né? E aí ele decide, né, que vai dar o ponto pros outros, aí os outros ficam invocados, aí sim decide liberar a fúria da Fênix pra cima de todos e quer destruir Asgardianos e Chiares, né? É que no caso, vamos dizer assim, tem uma lista, né, de desafios, né? O último desafio seria o desafio do julgamento, né? Que acaba, vamos dizer assim, eles ativam, né? Esses dois deuses ativam o desafio do julgamento. E aí, logo na sequência, eles libertam a Força Fênix, né? Mas assim, fica até confuso nessa cena que você acha a princípio que eles estão liberando outra coisa. Que, na verdade, é num mundo perdido você vê a mãozinha do Mangog saindo. Mas não é, e depois descobre que é, inclusive, a Força Fênix, que é uma entidade muito atrelada com os Chiares. E aí só tem uma pessoa que o pessoal acredita que pode salvar eles da Força Fênix. E aí entra o quem, Paulo? Jean Grey, não. Não, é Draco Antiquário, porque pro Aaron, Jean Grey é só uma estátua que ficando lá no colégio. Então, engraçado é que, assim, tipo, o Antiquário nessa época era pra ele estar com a geração X, que o... Sim, tinha uma geração X nessa época. Infelizmente existiu essa coisa horrível. Sim, foi uma escritora aí que assumiu por um porpê. Acho que não ficou muito tempo como roteirista, não. Calma que piora, você vai entender no final. Ele chamou lá o Canticaro, e o Aaron, ele resolveu que... Não, a última aparição dele, na minha cronologia pessoal, era ele indo embora com o Krakoa da Wolverine versus Wolverine e X-Men, porque da parte que eu escrevi, porque foda-se o que os outros escreveram. Aí ele tá lá com o Krakoa, conversando, blá blá blá blá. Eu ia dizer que ele tava de birra, mas ele tava de Bendis. Aí chega o... Agora eu esqueci o nome do filho do Gladiador, cara. Era Gladiador alguma coisa mesmo. Urbach. É porque tinha um... É Kid Gladiador, por isso que eu tava confundindo. Kid Gladiador e a nova... Tem um codinome. Nova Warbird estavam lá... Foram lá convencer ele aí, porque eles dois que sabiam onde é que o Quanticara tava. Aí o cara vai. Assim que eles saem, aí você pode... Não, assim, tá você tem que pegar uma lupa pra prestar atenção. Mas atrás da árvore tava escondido o Xavier, o Magneto e a Moira. Ok, agora vamos fazer a operação mudar a Krakoa. Mas aquele era um pedacinho de Krakoa, né, pô? Não, pois é, só que ela era um pedacinho de Krakoa e eles foram, não, agora esse aqui vai ser Krakoa, aí vamos ficar aqui uns 2 anos arrumando essa casa aqui. Ah, tá, Paulo, vai. Eles foram lá, aí o Quentin vai resolver o problema da Fênix. Ele vai pra Salão Incandescente, aí lá no Salão Incandescente ele conversa com a Fênix, convence ela a ele se tornar um poder de mesma parte dela pra, assim, parar ela. Ele convence ela com palavras, não com a espingarda psionica que a gente imaginaria que ele fosse fazer. Aí, enquanto isso, os dois deuses lá do nome esquisito, eles são presos. Eu esqueci o nome do canto que eles são jogados. Era uma prisão infinita, uma coisa assim. É uma prisão pra deuses, que eles são presos lá. Aí, nisso, o Quentin é nomeado o novo deus dos Chiares. Ele vai substituir esses dois aí como o deus de Chiar. Isso aí era o Jason Aaron falando. O Jason Aaron deve ter lido o primeiro arco de Geração X. Que bosta, eu vou salvar o meu Quentin Quire aqui. Sai você. Vou colocar ele aqui no canto que você não vai poder mexer nele. O deus dos Chiares, só na cronologia do Aaron, né? Porque praticamente isso nem é usado depois. Só que é o que eu ia contar. Mas não. Só assim, só pra saber, o negócio da sala incandescente, ele não consegue fácil, mas assim, de alguma maneira eles querem ter acesso a um local lá, na base da porrada no começo, que é da sala incandescente. Aí no começo até a Fênix tenta entrar diretamente com o avatar da Thor Jane, né, da Jane Foster, como se fosse uma coisa da mente, né? Uma coisa assim. Só que a Jane Foster também, na mente dela, seria super poderosa e daria uma porrada mental que atingiria de forma física também a Força Fênix. E é isso que permitiu a Força Fênix vacilar e o Quentin Quire negociar com ela na sala branca lá, né? Na sala incandescente, enfim. E em português, é porque em inglês é Hot White Room, coisa assim. Mas só... White Room, mas tudo bem. Aí, só voltando, o que eu disse que piora é porque no arco seguinte de Geração X, que ainda tava rolando nessa época, depois que o cara transformou ele em Deus de Asgard, no arco seguinte, a roteirista, ela pegou o Quentin Quarry. Ah, o que aconteceu foi que ele usou todo o poder da Fênix pra curar o vampirismo da Jubileu, e agora ele voltou a ser um mutante normal. Ah, ele faz isso com a Força Fênix, cura o Jubileu? É, ele gastou toda a Força Fênix. Isso. Curar Jubileu. Foi isso mesmo. Pô, deixou de ser um deus, né, pelo sim, visto. Pra curar Jubileu. Isso, foi mesmo, foi isso mesmo. Exatamente. Mas, que coisa, hein? Quer dizer, então que a parcela da Força Fênix só foi pra curar Jubileu. Exatamente. Ficou um personagem melhor do que tava, né? Que coitada da Jubileu. Bom, tem umas coisas ainda desse arco aqui, só pra fechar aqui, né? No meio da comemoração do Xia. O Borson, né? Ele quer porque quer tirar a Jane do Conselho dos Deuses e por aí vai. Aí a Jane Foster concorda que não dá pra ela ficar. Então ela sugere que a Rosalind Solomon, que tava sobrando há muito tempo nas histórias, se torna a nova conselheira de Midgard, né? Aí o Cool Borson concorda. Não sei porque ele parece que ele viu que ela era uma grande guerreira, alguma coisa desse tipo, aí que concordaria. E enquanto isso, o Malekith vai lá negociar com o Muspelheim, onde supostamente Surtur foi destronado, aí não sei exatamente quando, as histórias, e aí assumiu a filha dele, né? Tidrir. Ou seja, tá juntando aliados pro seu lado, cada vez mais o Malekith, pra suas histórias lá do Futura Guerra dos Reinos, né? E aí, futuramente, a gente vê aqui que o Thor tá querendo entrar de qualquer jeito pra ver a mãe, ele parece que volta aqui, né, diretamente do indigno Thor, ele volta querendo falar com a mãe dele, descobre que a mãe dele tá naquele estado e o Odin tá preso naquela sala, e a Jane acalma ele, e enquanto isso tem aquele tipo de pressão que se faz, né, de uma grande ameaça vindo, que é o Mangog, né, flutuando no asteroide a caminho de Asgard, e aí a gente volta, já que é nesse momento que acaba a história do indigno Thor, né. A gente volta para o que diabo aconteceu, que o Marcos Pedro falou que tinha uma última cena de alguém pegando o martelo Ultimate, quem seria esse alguém? A gente descobre numa série de arcos aqui em 4 partes, né? E que envolve o arco sobre o Thor da Guerra e a Guerra dos Thors. No final da minissérie Thor Indigno, teve o prelúdio onde alguém levanta o martelo Ultimate. Mas vamos começando já nessa parte. O que acontece? A Liga dos Reinos, eles foram visitar Zivadelir, que era dos anões, para poder ajudar os refugiados. Assim que eles chegam lá, eles verificam que são vários elfos também que estão junto com os anões, porque estava tendo essas incursões de outros reinos. Não, eles estão invadindo feito os refugiados de países de guerra. Feito agora, a gente está em situação que todo mundo foi para os outros reinos. Nivadelia recebeu alguns dos refugiados. Isso. Que estão aí. E que dentro desses refugiados estavam lá os elfos luminosos, que estavam todos regaçados. E nessa situação, quando eles chegam lá, chega o exército de Muspelheim, que chega com tudo, transforma praticamente toda a área de Nivadelir em um mar de lava. E em uma das situações, o Volstagg tenta salvar algumas pessoas e ele estava com algumas crianças. E nessa situação, uma dessas bombas de Muspelheim, né, explodem a cara do Volstagg, que acaba matando as crianças que estavam ele. E nisso, o Volstagg fica furiosíssimo e, tipo assim, trucida todas essas criaturas que trazem essas bombas de Muspelheim. E nessa situação que ele ficou completamente catatônico. E retornando para Asgardia, né, que é onde estão agora os deuses de Asgard, junto com as mães, ele entra em um estado de catatonia total e ele anda desembestado por Asgard. E nisso abre um portal e que leva ele onde estava a velha Asgard, e lá ele encontra o martelo Ultimate, que era o martelo que estava chamando ele. Se vocês lembrarem da origem da Jane Foster, foi praticamente a mesma coisa. O martelo Mjolnir chamou ela. Da mesma forma, esse Ultimate Martelo também chamou o Volstagg, só que Volstagg estava completamente ensandecido, só que ele não conseguia expor isso, né? Ele não conseguia ficar furioso. Então, quando ele toca o martelo, que faz referência ao final de Indigno Thor, ele se torna o Deus da Guerra. Quando ele se torna o Deus da Guerra, ele vai e contra-ataca Muspelheim. Ele trucida Muspelheim. E só que aí, nesse momento, não, ele volta para Nivadelir, onde estava o exército de Muspelheim, e ele trucida todo, completamente todo o pessoal da invasão que invadiu Nivadelir, ajudando os anões. Só que dali, ele, quem estava lá também era a gente Solomon. E quando chega perto desse novo Thor, que ela não sabe quem é, ela vê, né, pela cor da barba e pela forma da cara e do corpo, né, o Volstagg. Ela tentou conversar com o Volstagg e o Volstagg falou: ó, moral, eu vou sair daqui que eu já limpei a parada e vou atrás do problema real. E voou para Muspelheim. Enquanto isso, a agente Solomon foi lá em Asgardia, onde estava Thor, que havia recebido a visita da Jane, que foi conversar com ele sobre ela estar preocupada em não retornar mais em ser a Jane Foster, se ela levantar de novo o martelo. Ela passa... O lance todo é que ela revela pela primeira vez pro Odin Sow quem é ela, né? O Odin Sow não sabia até então quem era a Jane, então, né? Ele já falava. Ele já falou, ele recentemente descobriu, na verdade. Ele tava meio puto com exatamente. Ela. Exatamente. E aí, ela quando vai falar com ele, e aí, quando se afasta por um tempo do martelo, porque ela até pensa assim, olha, eu vou então largar o martelo aqui, junto com o outro, talvez não seja merecedora. Aí ela tá tão fraca na forma física dela, da Jane, que vale ressaltar, né? Ela esqueceu completamente de... Esqueceu não, né? Ela optou por... Cada vez que a Terra corria perigo, desencanava de fazer o tratamento dela, a quimioterapia dela, ou a imunoterapia dela, sei lá qual era que ela tava fazendo. E aí, ela tava cada vez ficando pior. E aí, sem martelo, ela tombou, caiu, e aí ela... Vale lembrar, Coveiro, que a gente acabou não falando, mas cada vez que ela virava a Thor, o tratamento era cancelado, né? Porque, prosseguindo, então, ela havia revelado isso, Thor levou ela lá pra Asgardia, né, pra poder ser tratada por algum curandeiro e tal. Ele tenta levar até os curandeiros, só que o Mjolnir chega pra eles antes, e ela toca no Mjolnir e transforma em Thor. Isso, a agente Solomon, ela avisa por Thor que o que estava acontecendo, que estava tendo, que rolou um problema em Nivadelir e foi causado pelo outro Thor que apareceu, que era na verdade o Volstagg. Isso, a Thor Jane já chega em Muspelheim e tenta parar o massacre que o Volstagg nesse momento está causando, porque ele estava matando assim indiscriminadamente qualquer ser de Muspelheim, os pequenos demôniozinhos do inferno lá de Muspelheim. Pois é, eram crianças, né? Tanto é que a Jane A Jane não pode matar os demônios de Muspelheim. Exatamente. E isso deixou o Volstagg, né? Que tava tomado possesso pela loucura de querer sangue e tal. E lembrando que essa loucura, essa raiva foi potencializado pelo Martelo Ultimate, né? Porque o Martelo Ultimate, ele mesmo fala que o Martelo, ele é de um universo que está morto. Ou seja, o Martelo, na verdade, estava possuído por vingança, né? Então é um deus da guerra que queria vingança. Então por isso que ele estava em luta, né? E ele era um martelo que tinha fugido de uma guerra, né? Então nessa situação de ele não aceitar, ele entra em confronto com a Jane. Então os dois começam a lutar e em um determinado momento o Volstagg, ele arremessa o martelo da Jane atravessando alguns reinos que as pessoas começam a enxergar, principalmente Balder, que tá reinando em Hel, né? No lugar da Hela. O Balder tá morto agora. Em alguma dessas sagas aí, ele tomou o lugar como rei de Hel. Exatamente, porque ele tá morto. E aí tem uma situação engraçada que o Paulo vai adorar, que nessa parte, que eu não sei se o Paulo leu, mas tem uma situação engraçada. O Stag solta um Hadouken de energia elétrica na Jane Foster. E a Thor Jane, ela fala assim: ah, isso nem me machucou tanto. Ela vai e mete um soco gigante no Volstagg e manda ele pra Svartalfheim. Chegando em Svartalfheim, ele mesmo fala: ó, o Mjolnir, né, que foi com isso que ela também socou o Volstagg, os trouxe pra o lar do elfo negro, o Malekith. Só que não foi de propósito. Aí ela fala assim: pois é, não foi de propósito. Porque aqui é o lar de onde tudo começou, é o lar da pessoa responsável por toda essa lástima. Então, nesse momento, a Jane estava em posse tanto do Mjolnir quanto do Ultimate Mjolnir. Né? Ela fala que quando ela está em posse desse Ultimate Mjolnir, ela sente toda a fúria e toda a ira e consome o martelo. E ela tenta arremessar o martelo para longe longe do Volstagg. Só que o Volstagg, como ele tá muito ligado ao martelo, ele pega o martelo de volta e o Volstagg tenta dizimar Svartalfheim, né? Nesse momento, a Thor Jane confronta novamente o Volstagg, só que nesse momento, quando ela vai para enfrentar ele, quem chega para poder enfrentar no lugar é o Odison, que havia sido notificado pela Solomon. E a Solomon chega junto. Enquanto o Thor tá confrontando com o Stag, a gente Solomon tá fala com a Jane e revela pra Jane que é o Thor, na verdade, é o Volstagg. E ela tem uma ideia, fala assim, ó, então beleza, não vai ser no braço que eu vou ganhar, vou tentar de outro jeito. Ela então se destransforma e vai até o Volstagg. Ele se acalma e os dois ficam num clima ali de poder, tipo, compadecendo cada um com a sua dor, né? Porque ela vira e fala que entende a dor dele e tal, e acalma. Nesse momento, a guerra entre os dois Thors termina e todos os outros reinos começam, e aí vem os epílogos mostrando que cada um dos reinos começam a ter invasões, né? E em Paraíso, né, que é chamado de Heaven, né, em Paraíso já tem Malekith que tá começando a o quê? A fazer umas tramóias, ganhar no lero-lero a confiança de colocar pro seu lado os anjos de Paraíso, né? No caso, ninguém sabe o que aconteceu com a rainha, porque ele tá justamente na porta de entrada da rainha. Assim acaba. Cara, um pequeno off-topic. Eu tenho medo do preço da gasolina no universo Marvel, porque a petróleo valer tanto a ponto da Roxxon gastar o que ela tá gastando nesse run inteiro. O preço da gasolina subiu. Deve tá acabando, né? E a Roxxon tá querendo investir em outros postos lá, né? Fazer reserva extra aí. Bom, gente, a gente chegou então no momento final aqui desse podcast, pegando a parte onde vai culminar na morte, entre aspas, mas não tão entre aspas assim, da poderosa Thor, né? Então a gente viu que a cada vez que vai usando mais o Mjolnir e cada vez que vai deixando de usar ele, a Jane Foster vai voltando mais e mais fraca, tanto que ela está cedendo cada vez mais o uso dele, né? As funções dela como mortal, né? Passou, enfim, um cargo de senadora, apesar dela dizer que ela adoraria continuar, que ela começou a valorizar e por aí vai. E tá ficando mais como Jane Foster, né? E em algum momento a gente vê que a perspectiva dela é que ela vai querer morrer batalhando. Se não conseguiu morrer batalhando, lutando contra o câncer, ela vai morrer na outra forma do alter ego dela, batalhando pra salvar Midgard e os 10 reinos, né? Pelo menos os 10 reinos que sejam aliados lá de Asgard, né? Ou de Asgardia. Enfim, a edição de 700, ela é que dá o estopim principal pra esse arco. E aí, como de praxe, é uma edição com mais páginas, é uma edição cheia de artistas convidados. Então, o pontapé inicial, basicamente, é a gente mostrando perspectivas de vários acontecimentos que estão acontecendo, que acabaram de acontecer, né? Então, por exemplo, o Odinson, com aquele martelo do John Bourne, vai visitar a Terra das Nornes, onde está Carnila, né, que é conhecida como a Rainha Norne, está prestes a ser invadida por Malekith e os exércitos dele lá. E aí, ele, junto com ela, vai tentar impedir um ataque, enquanto dá tempo dos outras pessoas, as velhas Nornes e por aí vai, conseguirem fugir de lá pra pegar abrigo em outro canto, né? Já a outra parte da história, com outro artista convidado, chega a poderosa Thor, fazendo uma briga clássica que muita gente esperava, né? Aproveitando que na época, pós-Guerra Civil 2, a gente teve a mulher Hulk ficando a versão Hulk só, né? Que é ela toda cinza, com umas veias, uns rasgados, assim, verde, né? Neon, e ela tá meio descontrolada na época, e aí as duas fazem uma briga clássica que dos quadrinhos, enfim, todo mundo tava esperando, né, acontecer. Já o Volstagg, que tinha, digamos assim, aparentemente cedido a ser preso, né, pra ser trancafiado pela guarda do trovão, de repente aparece lá de novo o martelo Ultimate pra provocar ele e fazer com que ele se tornasse de novo o Thor da Guerra. Ele se transforma e sai desembestado de novo, procurando seu momento de ódio, por aí vai. Vai ter outros momentos aqui fora um pouco do tópico da poderosa Thor, em que a gente vê um pouco do jovem Thor, né, das histórias do passado, que começaram com o Jason Aaron naquela época, né, mostrando as aventuras dele, mostra um pouco das aventuras do futuro, em que o rei Thor tá lá vendo o princípio da sua recriação da Terra acontecer, em que tanto o Steve quanto o Jane já tem filhos, e ele tá ajudando a formar a nova humanidade, por aí vai. Aí tem uma história mais chatinha, né, que tem o momento que o Galactus, que foi contaminado pela aquela energia negra lá do K'Nool, né, que Necroespada. Do Gore, né? A da Necroespada, né? Que depois vai virar isso um arco do Knu, né? Do fim do Venom. E ele tá lutando contra o Ego. Então, assim, é uma história que nem tem continuidade muito aqui no arco, nesse arco de história, né? Aí a gente vê também uma interação rápida com o Loki. Aparece até o Pocinha, né? Pocinha não, né? O Sapo do Trovão, né? Que é o Pocinha, o alter ego dele. E em algum momento ele aparece aqui. E mais pra frente a gente vai ver que ele até ajuda a Jane Foster lá na briga que ela tá tendo com a Mulher Hulk, né? Em um momento que ela fica ausente do martelo, né? Quase pra se retransformar, ele aparece numa hora providencial aí, e aí deixa ela tocar no Mjolnir nele, né? Sei lá, o Mjolnir paralelo lá dos sapinhos. Já na briga da Carnila, né? Ela faz um sacrifício que ela usa lá aquelas... Como se fosse aquelas... Aqueles fios, né, de destino que as Nords têm, né, característica dela. E ela pega uma maçaroca daquela pra usar como se fosse uma espécie de energia pra ajudar o Thor a eliminar outros elfos negros, né, e outros personagens. Só que no uso desse poder é demais pra ela e ela acaba morrendo, né? Então Carnila falece nessas edições aqui. E mais pra frente a gente vê que ela tem até um destino melhor para ela. Pra quem conhece as histórias da época do Walter Simonson com o Thor, né? Daquela fase clássica lá. Já no final dessa edição 700, a gente vê um pouco dos planos do Malekith acontecendo, né? Pra prosperar e caminhar para a Guerra dos Reinos dele. A gente vê também um prequel aí da parceria do Thor com a Hela, né? Que é uma coisa que só vai ser trabalhada melhor depois. Por enquanto aqui é um breve interlúdio. E o Thor da Guerra, ele tenta separado aqui por um dos cabritos lá do Thor, né? Dessa vez é o Thor Gnasher, o Tufgnasher. Eu sei que um é um rugidor de dentes, o outro é o estalador de dentes, enfim, é a tradução dos personagens aqui em português. Quer dizer, não ficou traduzido em português, mas a tradução fosse do inglês, né? Esse momento que eles chegam na velha Asgard, né? Quando o Arthur tá brigando lá com esse bode, chega a grande ameaça desse arco, que é o Mangog. Mangog é um personagem que eu acho que da época do Jack Kirby ainda, não é isso, Paulo? Sim, eu só não vou conseguir lembrar de quando, mas até se tu for olhar o design dele, grita Jack Kirby completamente. Exatamente, é um personagem que é como se fosse, antes de existir o Gore, ele já era o carniceiro dos deuses, pelo menos especificamente do de Asgard, né? Ele tem uma vingança, quer implementar a vingança dele contra os Asgardianos de qualquer jeito. E ele já começa decapitando a própria do cabrito espacial aqui, o Thoth Gnasher, né? Na frente do Thor da Guerra. E a edição 701, depois que essa aí acaba, começa com a continuação dessa briga estupenda, em que mesmo com de posse do martelo da guerra, o pobre do Volstagg apanha feio assim, tremendamente, porque é espancado sem dó nem piedade aqui. Enquanto isso, lá em Vanaheim começa a invasão de outros reinos, né? Dessa vez a Roxxon usa de novo aqueles agentes de, enfim, aqueles guarda-costas dela lá, hulkificados com o sangue de dragão, né? Beseekers. Esse tem nome? Beseekers. Beseekers, né? Padrão Beseeker. E aí também começa a jogar bombas pra explodir o local, tá destruindo tudo ao redor, enfim. A briga continua pesada entre o Mangog até o momento em que o Malekith chega e se apresenta, dizendo, não adianta você tá... batendo, destruindo aqui não, porque eu sei o caminho onde tá o resto de Asgard. Eles não estão aqui porque eles se mandaram. Se mandaram pra onde, Ali? Se mandaram pra lá perto de Saturno. O lugar novo é Asgardia, né? E nesse momento tá o que sobrou, né, do Thor da Guerra, né? Já foi afastado do martelo dele, que foi destruído pelo Mangog, e jogou o pobre do Volstagg lá perto de um precipício, e ele já, distante do martelo dele, já tava se transformando no corpo normal dele, e ele é meio que uma pessoa acima do peso, né? Já não tava aguentando se segurar no precipício, e aí só sobrou pro Malekith dar uma dagada na mão dele, né? Esfaqueou a mão dele, e aí ele vai todo arrebentado, flutuando assim pelo cosmo, né? Aí só voltando aqui à história de Niflheim, né? Que é a Terra dos Mortos. Carnila, que agora morreu, encontra o grande amor da vida dela, só que tá meio acabadinho, coitado, que é o Balder, né? E aí, acho que é a história mais romântica e que termina melhor entre os personagens, isso aqui, né? Que é um amor que fazia o quê? Já décadas, né? Desde aquela época lá do Walter Simonson. Só que aí dura pouquinho, né? Porque começa a surgir os demônios de fogo lá, de Muspelheim, E começa a atacar os mortos, matar os enfim, as pessoas mortas aqui. Que vale ressaltar, né? Essa região dos mortos aqui não é o de Valhalla, né? É a terra dos mortos de quem sobrou, né? De quem não foi pra Valhalla. Bom, acho que com isso acaba a edição 701, né? E aí começa a se direcionar mais digamos assim, o caminho que vai levar pra o fim derradeiro da poderosa Thor. Bom, aí aqui já começa, né, The Last Days of the Goddess of Thunder, né, os últimos dias da deusa do trovão. A Jane Foster tem uma semana daquelas, né, tentando resolver um monte de problema e tal. Ela acaba até tentando pedir ajuda aí do príncipe do poder, do Hércules, pra poder resolver a situação, mas aí o Thor acaba intervindo falando, olha, você vai acabar morrendo, não pode, dá um tempo, segura as pontas tal. E até tem uma mostra, né, uma certa relação arisca, né, entre ele e o martelo. Antes ele desejava todos os modos o martelo, agora o Thor, o Odinson, né, tem até uma certa relação de ódio com o martelo, né. É, basicamente porque ele sabe que agora, além de rejeitado, o martelo tá sendo principal culpado pra Jane morrer, né? No final, a Jane até, vamos dizer assim, ela topa ficar um tempo sem o martelo, né? Pra poder se dedicar ao tratamento e tal, mas não sem antes, né? Chamar lá o... Só um detalhe, viu, Phil Felga? Só um easter egg mesmo. É, nessa parte aí da briga de braço aí, entre a Jane e a... O Hércules, tem a equipe criativa todinha aqui. Jason Aaron, em um momento aqui, o desenhista que é o Russell Dalterman, esse cara que eu não sei quem é, enfim, o editor aqui do lado. Então é só um easter egg esse final, já meio que se despedindo das histórias, né? Então, a Thor, então, aceita, né? A Jane aceita fazer o trabalho, mas não sem antes lá falar pro Odin e chamar o Odin a razão, né? O Odin tá lá trancado e tá, tal, o Borson tenta tirar ela da gritaria. O Odin sai lá da câmara e não só ele, mas como a Freya também volta, né? E mais uma vez essa briga entre os dois, né? O Odin acha um absurdo o que a Jane tá fazendo, a Freya concorda e tal, mas a Jane cai por causa da doença, tal, do seu estado que ela está. O Odinson, né, leva ela de volta. Na verdade, a Jane, ela se destransforma mais uma vez, né? Porque o Thor disse que ela não pode resolver tudo na base da porrada, né? Uma coisa desse tipo, assim. Porque ela tinha acabado de descobrir, né? Todos acabaram de descobrir e não sabia quem é que tinha causado, né? Achou que era o Malekith. Que o Volstagg estava todo arrebentado na velha Asgard. Sim. E todo mundo se sentiu culpado, não sabia direito o que tinha acontecido e por aí vai. E é por isso que ela se destransforma, porque ela queria tirar na... Ela sabia que a poderosa Thor talvez não tirasse, mas ele sendo provocado pela Jane, que era uma pessoa que ele não gostava, de fato, né? Ele talvez saísse lá. Então foi por isso que o Odin saiu, né? Porque ele foi provocado. Você fica aí trancado, o mundo todo se arrebentando e você aí lambendo suas feridas egoisticamente. Que faz menção justamente ao... Se você olhar as palavras do Nick Fury em Pecado Original, não, né? Não. Que os deuses estavam esquecidos, estavam se preocupando só com eles mesmos e por aí vai. O resto dos 10 reinos precisando deles, eles nem aí. Enquanto o Thor leva, né? O Odinson leva a Jane lá pra Terra, né? Pra fazer tratamento e tal. Quem chega a Asgardia é o Mangog, né? Furioso e tal. E o primeiro a receber, né? Uma surra daquelas é o Heimdall, que inclusive é cegado, né? Pelo Mangog, né? A Jane, então, passa, vamos dizer assim, por um processo de intervenção, vamos dizer assim, né? E aí vai ter lá o Falcão, né? O antigo Capitão América, de novo, agora foi um Falcão. O Estranho, o Doutor Estranho e a Solomon, né? E todos falando, olha, você precisa se cuidar e tal. E o próprio... Aí depois o Doutor Estranho fala. E se ela portar mais uma vez o martelo, ela... Se ela virar mais uma vez a Thor, ela morre, né? Alguns detalhes, né? Só pra você ter uma ideia. A poderosa Thor fazia parte dos Vingadores... Os Bendis lá da equipe que tinha a Kamala, o Nova e o Sam Wilson, Capitão América, e eles começaram... Ei, você cometeu uma heresia aí, viu? Mark Wade, não Bendis. Ah, desculpa. Verdade, Bendis. Perdão, Mark Wade. Aí o Mark Wade colocou um namoro entre a Thor, né? O Sam Wilson, né? Que ficava até então até nas revistas dos Vingadores. Aí no finalzinho aqui o Jason Aaron começou a citar um pouco o Sam, né? Só que citou já tarde demais, o Sam já tinha virado o Falcão de novo, né? Não era mais nem Capitão América. O Doutor Estranho, ele voltou a clinicar como veterinário, vale ressaltar. Uma minissérie aí que acontece... Inclusive que ele ganha um Bacerral de lá como... Só um instante, o nome da minissérie é Doctor Dorilo? Dorilo? Não. Mas era, pode dizer que sim, né? E aí esse Bacerral depois vira um Bacerral de fantasma aí, que ele morre, mas enfim. Vira como se fosse o cão, o mascote fantasma lá do Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho aqui, meio que, enfim, ele já foi médico, enfim, como falou o Paulo em off, né? Ele não tá, digamos assim, fazendo mais cirurgia que as mãos não dá, mas o resto ele sabe, né? O que o Doutor Estranho falou é que chegou num nível hard, que se ela virasse a Thor mais uma vez, ela morreria. Porque tinha passado pro fígado, então já tava em metástase. Porque enquanto isso era câncer de mama. Isso, ela começa a série em metástase, né? Já começa a série assim, já câncer de mama foi bem no começo. Enquanto tá lá o pessoal lá na Terra, né? O Mangog tá descendo a porrada em todos os deuses de Asgard, né? Nenhum deles consegue segurá-lo, né? Ele começa, então, a botar a cidade abaixo, né? Primeiro, ele destrói a Bifrost, destrói o... né? Vai destruindo Asgard, a Asgardia, né? Sem parar, né? Não tem ninguém que consegue segurar. O outro aqui, o Rei do Medo aqui, já tá, né? Já tá fazendo jus ao nome, né? Quem tem... tem medo, né? Então ele já tá até querendo cair fora do negócio, porque ele sabe que não vai conseguir segurar. Enquanto isso, o Doutor Estranho tenta tratar, né, a Jane. Enquanto ela tá lá recebendo o tratamento, tá, o martelo vem e chama ela de novo. Aí o Thor manda o martelo pra aquele lugar, né? Que não é pra chegar perto dela e tal. E o negócio lá pegando fogo lá em Asgard, né? A Freya toma posse do... como é que fala? Do Destruidor pra tentar parar o Mangog, não consegue. Tipo, e basicamente todas as defesas de Asgard vão se diminuindo. Na Terra, o Mjolnir chama de novo a Jane Foster e tal, mas ela se recusa a usar, né? Eu gosto dessas edições aqui que seguem, porque em retrospectiva a gente tinha ouvido falar em algum momento que a Jane tinha o mesmo diagnóstico da mãe quando a mãe morreu, que era de câncer de mama. Uhum. E aí, ao longo da edição 704, você vê que a Jane nunca apareceu isso em páginas, acho que só uma que eu me lembre, que é a história dela com a mãe, da despedida, inclusive fala sobre a mãe lamentando, né, que a mãe parece que não deu pra ela nenhum tipo de religiosidade, e agora que ela vai perder a mãe, ela queria que ela acreditasse em alguma coisa, que ela ia pra um lugar melhor e por aí vai. A Jane, a princípio, não, né, mas ficou com aquilo na cabeça, da palavra da mãe. Aí tem a perda dela do pai, eu acho que foi, aí foi cardíaco, alguma coisa desse tipo. Isso. E aí foi o Donald Blake, né? O médico que passou o diagnóstico pra ela. E depois, aí, eu me lembro parcamente, a história dela ter sido casada e ter tido um filho. Isso aí, eu não... isso aí é muito antigo. Não, isso aí, salvo engano, já era do Dan Juger quando ela... Porque a verdade é que depois que ela saiu lá, quando ela sumiu lá com o Kirby, ela foi voltar, já, assim, ela era enfermeira na época, ela voltou, já era uma médica formada e tudo mais, já era casada. Aí foi com o Dan Juger e o Romita Jr. nos anos 90 já. Só que, como o Marcos falou, o Simonson nem sequer desenhou ela na fase inteira dele. Isso aí foi uma coisa trágica que eu não me lembro e nunca mais foi citado. Ela perdeu o filho e o marido ao mesmo tempo. Exatamente. Ela perdeu... E onde estava o Thor? Porque foi num acidente. Foi num acidente de carro. Sim, eu não lembro que fase foi. Porque ela já tava nas histórias. Esse encontro que ela teve, que ela fala sobre os dois terem morrido, já é logo após o retorno do Thor. Quando ele tava... como é que, após como é que fala? Aquele retorno dos deuses... Eu acabei de olhar aqui. Ninguém sabe quando eles morreram, porque só foi contado que eles morreram agora. Exatamente, porque desapareceram, isso que eu tô falando. Esqueceram, simplesmente esqueceram. Aí, bicha mesmo, ela tinha um marido e filho e tava querendo o balcão. Ah, quanto que eles morreram? Pois é, agora que ficou esclarecido isso. Que ficou naquele negócio assim, deu, como falou o Felga, deu o herói renasce, apagou da cronologia e ninguém mais lembra nada. E é impressionante como, nesse arco pelo menos, o Odin, que a gente tá vendo como Odin é, mas ele consegue ser um pouco, ter um pouquinho mais de bom senso com essa chave de dignidade do que o Mjolnir com vontade própria, porque o Odin, quando a porrada estanca e o negócio tá desesperado, aí ele deixa qualquer um segurar, é o Super-Homem, o Capitão América, a Viúva Negra, meio mundo já segura aquele, o martelo, na hora que o negócio tava apertando e depois, agora não pode segurar mais não. O Mjolnir não, tipo, o negócio, Asgard sendo destruída e ele, olhando assim, ele podia podia ajudar pra qualquer um. Não, tem que ser a Jane. Eu quero que ela morra. Vai, Jane, segura o martelo, segura o martelo. Ele não fez, não foi assim, não. Sim, a fidelidade dele é pra Jane, né? Pra ele quer que ela morra. Então, tem essas partes todas de retorno ao passado dela, que foi introduzido pelo Coveiro. Então agora a gente vai passar justamente somente a parte que é a guerra da parte dela. Começado na parte onde está o Doutor Estranho justamente falando para ela, ela se segurar o martelo mais uma vez, que ela vai morrer. Esse ponto tá a Solomon e tal, eles vão e se despedem enquanto ela continua o tratamento dela e ela fala, tudo bem, então vou ficar aqui e vou continuar o tratamento. E ela alerta pra Agente Solomon. Agente Solomon, dá uma escutada. Ela falou assim, não tô ouvindo nada, justamente isso. Não tem trovão, então tá acontecendo alguma coisa. Enquanto isso, o pau tá comendo em Asgard, que é o, no caso, Mangog, assim, espancando geral, tava praticamente destruindo Asgardia, né? E nesse caso, tá a mãe do Thor, que é a Freya, vendo tudo de longe, que ela havia se despertado após a facada do Loki. E nesse momento é que Loki tenta pedir desculpas pra ela e ele tenta justificar o ato dele, né? Que a ação dele, que era pra justamente tentar salvar ela de todo esse... apocalipse que tá acontecendo. Só que ela não acredita muito. Um detalhe, Marcos, que o desenhista fez aqui, né? Que ele pegou praticamente o Tom Hiddleston, né? É o que eu ia comentar agora. Exatamente. Isso aí foi uma jogada de mestre do artista Russell Dorriman. Ele praticamente desenhou a face do ator Tom Hiddleston aqui nesse momento, quando ele toma um tapa da mãe da mãe dele, né? Ela renega e ele tá, assim, tipo, em um estado catatônico, mas com aquela cara do Tom Hiddleston. Ficou lindo essa parte. Continuando, então o Loki deixa ela lá após fazer essa revelação. E ela parte também pra luta junto com o Odin e o Odinson, né? E nisso já parte praticamente Thor dilacerado. O Odin com a espada dele travada na tíbia. E o Mangog já destrói aquela câmera lá do sono dos deuses também. E nisso, Asgardia passa e em direção pro sol. Que ele tá indo queimar pro sol. Nesse momento, tá a Jane Foster tentando verificar o que tava acontecendo com ela. Ela tava lendo pro outro lado. De repente, ela olha pra janela e vê o Mjolnir lá na frente. O Thor, que vê também aquilo, ela vai toca no martelo e ela atende o chamado. E ela vai diretamente para Asgardia. E ela entra também em confronto com o Mangog. Logo em seguida, né, na próxima edição, já começa a porrada com todo mundo. Né? Tá todos os três destruindo o Mangog. Só que um pouquinho antes, no começo dessa história, é mostrado a cena que é a chegada dela ao martelo quando ela recebe o primeiro chamado. Ela estava em Asgardia, tendo os primeiros tratamentos lá para poder retardar o câncer. E aí que vocês entendem por que ela e o rei Heimdall, eles têm uma forte ligação, mesmo quando ela está transformada. Ele sabia, porque quando ela está em Asgardia, ela sai de Asgardia, ela fala pro Heimdall, você sabe o que passa na minha cabeça, você sabe o que eu tô ouvindo, então sobe a porra desse portal logo e me deixa aí. O Heimdall já fala, eu sei o que vai acontecer, então só peço que você tome cuidado. E ele abre o portal e ela chega na lua, onde tá lá o martelo do Thor caído lá, e esperando por ela. Nesse momento, ela, né, já os três entrando em confronto com o Mangog, ela tem a brilhante ideia, em um momento do confronto, né, que o Mangog tenta perguntar pra ela por que ela luta por Asgard e tal, ela fala, não tô lutando por Asgard, eu tô lutando pelas pessoas que ela ama. Então, tipo assim, ela destrói o Mangog e pega ele e arremessa ele pro sol. Só que não é o suficiente. Ele retorna, continua o massacre e ela fala assim, você não quis ficar no sol porque eu te joguei? É só um instante. Aí ela jogou ele no sol e ele voltou, porque ela não sabe astronomia. Como ele já estava acelerado, se ela arremessar pro sol, ele não vai chegar no sol, ela tem que desacelerar ele. Desculpa. Bom, mas ela arremessou. E tipo, nesse momento, o Asgardia está em direção ao sol. Ou seja, Asgardia vai queimar. Então a Ara não sabe nada de física, puta que pariu. Já tava pirando. Nesse momento, então, o Mangog retorna. Ele já tá praticamente todo chamuscado, porque ele chegou próximo ao sol. Ele tá praticamente chamuscado. Ele toma mais uma sessão de couro da Thor Jane, do Goldson e até mesmo do Odin. e da Freya, que tá também com arma. E ela fala o seguinte: beleza, você não vai ficar no sol não? Então agora você vai ficar. Ela usa uma corda feita com monstros lobos de Fenrir, que foi forjada pelos anões de Nidavellir. E ela usa um martelo para poder entrelaçar esse Mangog pela corda. E arremessa dessa vez com martelo e tudo em direção ao sol. Enquanto chega no sol, ela vai e começa a se destransformar. E no meio de tanta conversa que ela tem, ela resumindo a conversa dela que ela tem com Thor, ela pede desculpas e ela acaba desfalecendo nos braços de Thor. Isso, eles dois estão em Asgard, né? Os outros deuses haviam se salvado, Asgard vai pro sol, nisso Mangog já foi fritado, junto com o martelo, e no momento que Asgard é fritada, o Thor e a Jane chegam onde tá o restante pessoal dos deuses e tal salvos, se não me engano, acho que é na lua, e a Jane Foster já está lá nos braços dele, morta. Mas se tiver essa cena no filme dela tirando o capacete, se despedindo, dando adeus, e ela morrer depois de um beijo, cara, vai ser o chororô da peste do filme. Foi pesado. E o pior que você ouve que por aí nos bastidores que o filme tem uma grande tragédia no final, aí que seu coração já aperta antes de ver o filme. Tem um comentário do artista quando tava desenhando essa cena que ele chorou nas últimas páginas. Ele chorou. Mas ela é bonita pra caramba, essas últimas páginas. Então, né? Assim, ele ficou realmente chocado com essa. E essa página é linda. Se tivesse no filme, cara... E assim, me tocou só de ler, sabe? Então, se tivesse no filme... Seria muito breve, a pessoa se questionar, se um filme já aparecesse a poderosa Thor e morresse no único filme que ela aparece. Mas vocês têm que lembrar que nos quadrinhos, né? As coisas demoram meses, né? E num filme, o tempo que se tem num filme é curto demais. Então, meses de um quadrinho, anos de um quadrinho, pode ser um filme só mesmo, né? Ela morre, beleza, ela teria morrido, assim, ela teria morrido de qualquer maneira, porque não tinha como o Thor levar ela de volta. Ah, ele pode, sem uma Mjolnir, ele não pode nem levar ela de volta pra Terra sem ela explodir no vácuo do espaço, então ela tava condenada de qualquer maneira. Porque o Thor não queria que ela morresse, e ele chama o Deus da Tempestade, o Deus da Tempestade, que era o Deus que tava no Mjolnir, e pede pra que ele use... É a mãe do Deus da Tempestade, né? E pede pra que ele use poder pra trazer a Jane de volta. Ele faz uma cardiorrespiração com a energia eletrizada da Mãe da Tempestade, como se fosse aqueles aparelhos de choque, né, pra ressuscitar a pessoa. Me esqueci o nome agora. Então fica dando uma ressurreição. RCP. É, um humilhador gigante, né? Vai matar o resto dela, coitada. Exatamente. Ah, só que enquanto isso, lá em Valhalla, ela tava naquele... Entra nos portões, não entra, entra, não entra. Aí, o Odin olha assim... Não, cara... ela merece continuar viva. Aí, ele ajuda o Thor a tentar ressuscitar ela. E os dois, mais desfibrilação, mais essa ajudinha lá da Mãe da Tempestade, conseguem ressuscitar ela. Só que agora ela não tem mais o Mjolnir pra... Assim, ela não vai ter mais o poder de Thor. Ela vai ser... exatamente. Vai ser Jason Foster sem ela mesma. Só um adendo aqui, é o seguinte. Quem não descobriu ainda, descobriu no momento que o Thor trouxe a Jane nos braços, que ela era... E o Odin fica consternado, porque no começo ele tá com ódio, porque nunca percebeu, e ele tinha uma cisma também com a Jane, e aí ao mesmo tempo ele fala, pô, essa mulher tão enfraquecida, tão debilitada, lutava como se fosse uma guerreira, ela realmente merece estar atravessando os portões de Valhalla, mas ao mesmo tempo ele queria, na verdade quando ele foi falar com ela a primeira vez, foi congratular ela, você merece, você tem um paraíso de Asgard, por aí vai. Só que no decorrer do momento que ela ia entrar, tava do outro lado o Odin Sun trocutando ela, né? Então, assim, ficou dúbio entre o que Jane merecia e o que o filho dele queria, que o filho dele tava também machucado e querendo voltar a trazer ela, né? E ela também tava em dúvida se ela devia continuar ou não. Então, e o Odin Sun decidiu seguir o que o filho dele também decidiu. Odin, no caso. O Odin. Não, a questão toda é que, no fim das contas, acho que todo mundo tava, assim, é que eles não colocaram, mas todo mundo tava até aquele pensamento de fundo de coisa, porque a Jane tava entrando assim, pera lá, esse cara eu já sei que é o escrotão do caralho, da minha vida inteira, escrotizou direto quando eu era Thor, não queria saber de mim quando eu morava o coisa, eu vou passar a eternidade servindo ele, Tem? Enquanto isso, o Odin também... É, você merece. Mas será que ela merece mesmo? Eu gosto, odeio ela desde o Stan Lee. Sei não, cara. Aí quando eu tô... Aí quando eles viram lá que o Odisson tava tentando ressuscitar ela, os dois... Olha aqui, tá tentando ressuscitar. Beleza, eu quero. Aí a Jane agora... Ela tem raiva dele desde a época dos primeiros histórias do Thor, né? Ela tem motivos pra isso desde aquela época. Ela tem motivos pra não querer... Aquilo ali não seria um paraíso pra ela. A verdade é essa. E outro pequeno detalhezinho também nessa parte da ressurreição é que do momento que o Thor começa a dar descargas com o poder dele, que ele tenta roubar da Mãe Tempestade, o braço dele de Uru começa a dissolver. Então, tipo, além de dar descarga, partes de Uru também vão pro corpo da Jane e começa a dissolver assim também. Então, tipo assim, um efeito também muito legal também. É porque ele não dava conta sozinho de absorver a deusa tempestade. E aí entrou o Odin pra poder ajudar a canalizar também a energia. Assim, aí no final ela decide que ela vai se concentrar agora no tratamento de quimioterapia dela. Que ela decidiu que ela vai querer um médico de verdade, não um veterinário. Aí o Stephen Strange voltou de lá pra clínica veterinária dele brincar de Dr. Dolittle. E ela sugeriu que o Odinson voltasse ao nome dele, porque ela falou, olha cara, vai ter um filme aí do Thor Ragnarok chegando, então volta aí pro teu nome aí agora, você vai ser o Thor de novo. Aí eu volto a ser a Thor quando eu aparecer no outro filme, tá bom? Tá bom, beleza. E assim termina. Aí vai começar o Thor 1 de novo, acho que é o volume 5 ou o volume 6. A gente vai parar esse podcast por aqui, porque a ideia da gente é se focar nas histórias da poderosa Thor do Jason Aaron. A gente sabe, como o Paulo brincou aí, sempre tem um filme às vistas, dá um jeitinho de, mesmo que temporário, trazer um personagem de volta, por aí vai. Mas não é o foco desse podcast, até porque, enfim, a gente sempre tem essa limitação de ficar por volta das 2 horas. E aí, pra quem tá se perguntando, e a Guerra dos Reinos? Aí, dependendo de como tiver a repercussão desse podcast, a gente volta em uma outra oportunidade pra dar realmente um fim a essa fase do Thor do Jason Aaron, que tá faltando só mais um pouquinho aqui nesse capítulo. Eu só queria fazer um resumo em uma frase desse último arco da morte da poderosa Thor. Morreu, mas passa bem. Pois é. Cara, é daquelas histórias que vão ser muito boas mesmo, né? O Aaron tava inspiradaço quando ele fez esse run aqui, né? Eu acho que assim, ele tratou muito bem a personagem, a Jane Foster, né? E sempre acabava sempre sendo relegada a ser coadjuvante, né, do Thor, né? Sempre ficava meio que em segundo plano e tal, e aqui ele dá um bom destaque. E também assim, né, eu acho que ficou legal a forma como ele trata, né, as duas grandes batalhas, né? Aliás, até a grande batalha dela. A grande batalha dela é contra uma doença que... Sempre foi a grande batalha contra o câncer mesmo. Exato, né? A grande batalha dela foi contra o câncer e tentar, né, até morrer de forma digna, né? Aí no final ela aceitou, né? Porque ela tava sempre usando o poder da poderosa Thor pra fugir. Exatamente. Uma coisa que talvez pudesse ser inevitável. E aí lá pro final você vê com aquela intervenção que fizeram de vários personagens, né? E dizer assim, não, você tem que... Essa é uma luta também, uma luta tão digna quanto. Seria, assim, muito ruim se o Jason Aaron terminasse isso de outro jeito, com ela ainda viva, mas se curando. Então, do fato dele valorizar essa luta que é árdua, enfim, acho difícil alguém não conhecer alguém próximo que não tenha passado por essa situação, e colocar isso, dizer assim, não, é uma luta que você vai, é dura, mas você vai fazer, e ele mantém isso no final desse run. Mesmo que desande depois em outros arcos, e esse momento foi bem. Não, ele foi muito bem aqui, mesmo, como você falou, mesmo que ele desande lá mais pra frente, esse conjunto de histórias tá muito bem escrito, tá muito bem... Tirando o Capitão Marvel, o Marvel, todos os outros personagens da Marvel que tem câncer, normalmente eles usam quase como se fosse uma desculpa pro personagem ter um simbionte ou um fator de cura, alguma coisa assim. O Ed Brock, o Deadpool. Eles nunca usam de verdade isso, no fim das contas. Uhum. Tirando o Marvel e agora a Jane Foster. O único que, assim, ainda tentaram com o mistério com o Quentin Beck, mas o personagem morre no mesmo arco com suicídio, então bem não mesmo que nada. Eu lembrei agora que a única vez que eu vi também sendo levado a sério foi no Amazing Spider-Man, lá que a gente tava brincando. A Mary Jane tava na fase caipora dela, de só fumar, aí então eles pegaram um coadjuvante que também era muito fumante, mostraram ele tendo câncer de pulmão e falecendo de verdade. Mostrar as consequências do fumo. Outra coisa também que é bom ressaltar aqui, que quando começou o arco, né, das histórias da poderosa Thor, né, além de ter essa história onde ela tem que lutar contra o câncer, que foi realmente poderosíssimo, né, a poderosa Thor teve que lutar também contra o preconceito, porque muitas pessoas estavam já assim, tipo, antes mesmo de lançar a revista, já estavam preconceituosos. Ah, vai vir com a Thor mulher, que não sei o quê. E praticamente todo mundo que leu mordeu a língua e se tornou assim, praticamente um clássico da Marvel, todo esse arco da Poderosa Thor. No primeiro volume, quando se descobriu quem era, o primeiro teve muita resistência, mas a aprovação foi muito geral, vamos dizer assim, quem é leitor, tá? Tem gente que tá falando aí, que vai falar do filme, nunca leu um quadrinho na vida, mas quem é leitor aceitou isso porque, assim, percebeu que estava sendo bem feito, em primeiro lugar, essa questão, e sabia que ela tinha um motivo muito próprio e particular para ela ter esse arco que iria começar. A gente não saberia direito como ia acabar, mas sabia que ia ter em algum momento um final, porque do jeito que o Jason apresentou, ele sabia que era uma limitação de questão de tempo para ela continuar como poderosa Thor. Quase um meta-comentário, se a gente for parar para ver, porque, bem ou mal, a gente sabe que a pressão do editorial, personagens substitutos quase sempre são obrigados a devolver o manto. E assim, acho que foi mais do que tudo, já que a palavra de ordem é sempre isso quando a gente fala sobre Thor, né? Foi uma história muito digna pra personagem, né? Mesmo se ela tivesse um outro filme muito mais triste, mas eu acho que ficou ainda mais excelente porque deu a oportunidade dela continuar lutando. Pelo menos como eu falei, né? Se a gente interpretar acabando exatamente aqui o seu arco de histórias. Mas é isso, pessoal. A gente vai encerrar o nosso podcast por aqui. A gente tá terminando aqui falando de quadrinhos, mas vai voltar sobre esse tema com alguns elementos aí pros cinemas. Tá ok? Então até o próximo Inominato 66 e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.